Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 8, Capítulo 1. Quase 2 meses se passaram. O verão quente já estava na metade, mas Sergei Ivanovitch estava apenas se preparando para deixar Moscou. A vida de Sergei Ivanovitch não transcorreu sem incidentes durante esse período. Um ano antes, ele havia concluído seu livro, fruto de 6 anos de trabalho, esboço de um estudo dos princípios e formas de governo na Europa e na Rússia. Várias seções deste livro e sua introdução foram publicadas em periódicos, e outras partes foram lidas por Sergei Ivanovitch para pessoas de seu círculo, de modo que as ideias principais da obra não poderiam ser completamente novas para o público. Mesmo assim, Sergei Ivanovitch esperava que, ao ser publicado, seu livro certamente causaria uma forte impressão na sociedade e, se não causasse uma revolução nas ciências sociais, pelo menos causaria grande comoção no mundo científico. Após uma revisão cuidadosa, o livro foi publicado no ano passado e distribuído entre os livreiros. Embora não perguntasse a ninguém sobre isso, respondesse com relutância e fingida indiferença às perguntas dos amigos sobre o andamento das vendas do livro, e nem mesmo perguntasse aos livreiros como ele estava vendendo, Sergei Ivanovitch estava totalmente alerta, com atenção redobrada, observando a primeira impressão que seu livro causaria no mundo e na literatura. Mas uma semana se passou, uma segunda, uma terceira, e na sociedade não se notou nenhuma impressão. Seus amigos, especialistas e sábios, ocasionalmente, inconfundivelmente por educação, faziam alguma alusão a isso. Os demais conhecidos, desinteressados em um livro sobre um assunto erudito, não falavam sobre o assunto. E a sociedade em geral, agora especialmente absorta em outras coisas, mostrava-se absolutamente indiferente. Na imprensa, também durante um mês inteiro, não se ouvia uma palavra sobre seu livro. Sergei Ivanovitch havia calculado com precisão o tempo necessário para escrever uma resenha, mas um mês se passou e o segundo e ainda havia silêncio. Somente no Escaravelho do Norte, em um artigo cômico sobre o cantor Drabante, que havia perdido a voz, houve uma alusão desdenhosa ao livro de Koznichev, sugerindo que o livro já havia sido lido por todos há muito tempo e era alvo de ridicularização geral. Finalmente, no terceiro mês, um artigo crítico apareceu em uma revista séria. Sergei Ivanovitch conhecia o autor do artigo, ele o havia encontrado uma vez na casa de Golubtsov. O autor do artigo era um jovem inválido, muito ousado como escritor, mas extremamente deficiente em educação e tímido nas relações pessoais. Apesar do seu absoluto desprezo pelo autor, foi com total respeito que Sergei Ivanovitch se dedicou à leitura do artigo. O artigo era horrível. O crítico, sem dúvida, havia dado ao livro uma interpretação impossível de ser atribuída a ele. Mas ele havia selecionado citações com tanta habilidade que, para quem não o havia lido, e obviamente quase ninguém o havia lido, parecia absolutamente claro que o livro inteiro não passava de uma mistura de frases rebuscadas. Nem mesmo, como sugerem as marcas de interrogação, usadas apropriadamente, e que o autor do livro era uma pessoa absolutamente sem conhecimento do assunto. E tudo isso foi feito com tanta espirituosidade que o próprio Sergei Ivanovitch não teria renegado tal espirituosidade. Mas era justamente isso que era tão terrível. Apesar da escrupulosa consciência com que Sergei Ivanovitch verificava a correção dos argumentos do crítico, ele não parou por um minuto para refletir sobre as falhas e erros que foram ridicularizados. Mas, inconscientemente, ele começou imediatamente a tentar se lembrar de cada detalhe de seu encontro e conversa com o autor do artigo. Será que eu ofendi de alguma forma? Perguntou-se Sergei Ivanovitch. E lembrando-se de que, quando se encontraram, ele havia corrigido o jovem sobre algo que ele havia dito e que revelava ignorância, Sergei Ivanovich encontrou a pista para explicar o artigo. Este artigo foi seguido por um silêncio mortal sobre o livro, tanto na imprensa quanto nas conversas, e Sergei Ivanovich viu que sua tarefa de 6 anos, realizada com tanto amor e trabalho, havia desaparecido, sem deixar vestígios. A posição de Sergei Ivanovich era ainda mais difícil pelo fato de que, desde que ele terminou seu livro, ele não tinha mais trabalho literário para fazer, como o que até então ocupava a maior parte de seu tempo. Sergei Ivanovich era inteligente, culto, saudável e enérgico, e não sabia como usar sua energia. Conversas em salas de estar, reuniões, assembleias e comitês, em todos os lugares onde era possível conversar, ocupavam parte de seu tempo. Mas, acostumado há anos à vida na cidade, não desperdiçava todas as suas energias em conversas, como fazia seu irmão mais novo, menos experiente, quando estava em Moscou. Ainda tinha muito tempo livre e energia intelectual para aproveitar. Felizmente para ele, nesse período tão difícil para ele devido ao fracasso de seu livro, as várias questões públicas das seitas dissidentes, da Aliança Americana da Fome de Samara, das exposições e do espiritualismo foram definitivamente substituídas, no interesse público, pela questão eslava, que até então interessava a sociedade de forma bastante lânguida, e Sergei Ivanovich, que foi um dos primeiros a levantar esse assunto, dedicou-se a ele de corpo e alma. No círculo ao qual Sergei Ivanovich pertencia, só se falava ou escrevia sobre a Guerra da Sérvia. Tudo o que a multidão ociosa costumava fazer para matar o tempo era feito agora em benefício dos estados eslavos. Bailes, concertos, jantares, caixas de fósforos, vestidos de dama, cerveja, restaurantes, tudo testemunhava a simpatia pelos povos eslavos. De grande parte do que foi dito e escrito sobre o assunto, Sergei Ivanovich divergia em vários pontos. Percebia que a questão eslava havia se tornado uma daquelas distrações da moda que se sucedem para fornecer à sociedade um objeto e uma ocupação. Percebia também que muitas pessoas estavam abordando o assunto por interesse próprio e autopromoção. Reconhecia que os jornais publicavam muito supérfluo e exagerado, com o único objetivo de atrair a atenção e se superar mutuamente. Percebia que, nesse movimento geral, aqueles que mais se destacavam e gritavam mais alto eram homens que haviam fracassado e sofriam com a sensação de terem sido prejudicados. Generais sem exército, ministros sem ministério, jornalistas sem jornal, líderes partidários sem seguidores. Percebia que havia muita coisa frívola e absurda nisso, mas via e reconhecia um inconfundível entusiasmo crescente, unindo todas as classes, com o qual era impossível não simpatizar. O massacre de homens que eram cristãos e da mesma raça eslava despertou simpatia pelos sofredores e indignação contra os opressores. E o heroísmo dos sérvios e montenegrinos lutando por uma grande causa despertou em todo o povo o desejo de ajudar seus irmãos não com palavras, mas com ações. Mas havia outro aspecto que alegrava Sergei Ivanovich. Era a manifestação da opinião pública. O público havia expressado definitivamente seu desejo. A alma do povo, como disse Sergei Ivanovich, havia encontrado expressão. E quanto mais ele trabalhava nessa causa, mais incontestável lhe parecia que era uma causa destinada a assumir vastas dimensões, a criar uma época. Ele se dedicou de corpo e alma a serviço desta grande causa e se esqueceu de pensar no livro. Todo o seu tempo agora estava absorto nele, de modo que mal conseguia responder a todas as cartas e apelos que lhe eram dirigidos. Trabalhou durante toda a primavera e parte do verão, e foi somente em julho que se preparou para ir para a casa do irmão no campo. Ele ia descansar por 2 semanas, e ao mesmo tempo, ao coração do povo, nos confins do país, para desfrutar da visão daquela elevação do espírito do povo, na qual, como todos os moradores da capital e das grandes cidades, estava plenamente convencido. Katassov, há muito tempo, pretendia cumprir sua promessa de ficar com Lievin, e por isso iria com ele. Capítulo 2. Sergei Ivanovitch e Katavasov tinham acabado de chegar à estação da linha Kursk, que estava particularmente movimentada e cheia de gente naquele dia, quando, olhando ao redor em busca do noivo que o seguia com suas coisas, avistaram um grupo de voluntários chegando em 4 táxis. Senhoras os receberam com buquês de flores e, seguidos pela multidão apressada, eles entraram na estação. Uma das senhoras, que havia conhecido os voluntários, saiu do salão e se dirigiu a Sergei Ivanovitch. "Você também veio se despedir deles?" ela perguntou em francês. "Não, eu também vou embora, princesa. Para a casa do meu irmão passar férias. Você sempre se despede deles?" disse Sergei Ivanovitch com um sorriso quase imperceptível. "Ah, isso seria impossível", respondeu a princesa. "É verdade que já enviamos 800? Malvinsky não acreditaria em mim." "Mais de 800, se contarmos os que não foram enviados diretamente de Moscou. Mais de 1000, respondeu Sergei Ivanovitch. "Pronto, foi exatamente isso que eu disse", exclamou a moça. "E é verdade também, suponho, que mais de 1 milhão de assinantes foram inscritos?" "Sim, princesa." "O que você diz do telegrama de hoje? Derrotamos os turcos de novo?" "Sim, eu vi", respondeu Sergei Ivanovitch. Eles estavam falando do último telegrama, afirmando que os turcos haviam sido derrotados em todos os pontos por 3 dias consecutivos e postos em fuga, e que um confronto decisivo era esperado para amanhã. "Ah, a propósito, um rapaz esplêndido pediu permissão para ir, e eles criaram um problema, não sei porquê. Eu queria perguntar a você. Eu o conheço. Por favor, escreva um bilhete sobre o caso dele. Ele está sendo enviado pela Condessa Lídia Ivanovna." Sergei Ivanovitch pediu todos os detalhes que a princesa sabia sobre o jovem e, indo para a sala de espera da primeira classe, escreveu um bilhete para a pessoa de quem dependia a concessão da licença e o entregou à princesa. "Você sabia que o Conde Vronsky, o famoso, vai neste trem?" disse a princesa com um sorriso cheio de triunfo e significado, quando ele a encontrou novamente e lhe entregou a carta. "Ouvi dizer que ele ia, mas não sabia quando." "Por este trem?" "Eu ouvi. Ele está aqui." "Só a mãe dele se despediu dele. De qualquer forma, é a melhor coisa que ele poderia fazer." "Ah, sim, claro." Enquanto conversavam, a multidão passou por eles e entrou na sala de jantar. Eles também se aproximaram e ouviram um cavalheiro com um copo na mão discursando em voz alta para os voluntários. "A serviço da religião, da humanidade e de nossos irmãos", disse o cavalheiro com a voz cada vez mais alta. "A esta grande causa, a mãe Moscou os dedica com sua bênção." "Urra!" concluiu ele em voz alta e em lágrimas. Todos gritaram "urra!" e uma nova multidão invadiu o salão, quase levando a princesa no colo. "Ah, princesa! Ora, viva!" disse Stepan Arkadyevich, surgindo de repente no meio da multidão e sorrindo para eles com um sorriso de alegria. "Muito bem dito, calorosamente, não é? Bravo! E Sergei Ivanovitch? Ora, você deveria ter dito alguma coisa, só algumas palavras, sabe, para encorajá-los. Você faz isso muito bem", acrescentou com um sorriso suave, respeitoso e discreto, puxando Sergei Ivanovitch um pouco para a frente pelo braço. "Não, estou apenas de saída." "Para onde?" "Para o país, para a casa do meu irmão", respondeu Sergei Ivanovitch. "Então você verá minha esposa. Eu escrevi para ela. Mas você a verá primeiro. Por favor, diga a ela que me viram e que está tudo bem. Como dizem os ingleses. Ela entenderá. Ah, e tenha a gentileza de dizer a ela que fui nomeado secretário do comitê. Mas ela entenderá. Sabe, as pequenas misérias da vida humana", disse ele como se pedisse desculpas à princesa. "E a princesa Miaikaya? Não, Lisa, mas Bibish. Está enviando 1000 armas e 12 enfermeiras. Eu lhe contei?" Sim, ouvi dizer, respondeu Koznichev com indiferença. É uma pena que você vá embora, disse Stepan Arkadyevich. Amanhã vamos oferecer um jantar para dois que estão de partida. Dimir Bartnyansky, de Petersburgo, e o nosso Vieslovsky Grisha. Os dois vão. Vieslovsky casou recentemente. Que belo sujeito para você, hein, princesa? Ele se virou para a dama. A princesa olhou para Koznichev sem responder, mas o fato de Sergei Ivanovitch e a princesa parecerem ansiosos para se livrar dele não perturbou Stepan Arkadyevich nem um pouco. Sorrindo, ele olhou para a pena no chapéu da princesa e depois ao redor, como se fosse pegar alguma coisa. Ao ver uma dama se aproximando com uma caixa de coleta, ele a chamou e depositou uma nota de 5 rublos. Não consigo ver essas caixas de coleta sem mexer enquanto tenho dinheiro no bolso, disse ele. E o telegrama de hoje? Bom, rapazes, esses montenegrinos... Não diga isso, gritou ele, quando a princesa lhe contou que Vronsky viajaria naquele trem. Por um instante, o rosto de Stepan Arkadyevich pareceu triste, mas um minuto depois, quando, coçando o bigode e balançando o corpo enquanto caminhava, entrou no vestíbulo onde Vronsky estava, já havia esquecido completamente seus próprios soluços desesperados diante do cadáver da irmã e viu em Vronsky apenas um herói e um velho amigo. Com todos os seus defeitos, não se pode deixar de lhe fazer justiça, disse a princesa a Sergei Ivanovitch, assim que Stepan Arkadyevich os deixou. Que natureza tipicamente russa e eslava! Só receio que Vronsky não se agrade ao vê-lo. Digo o que quiser, estou comovida com o destino daquele homem. Converse um pouco com ele no caminho, disse a princesa. Sim, talvez, se isso acontecer. Eu nunca gostei dele, mas isso compensa muita coisa. Ele não está indo sozinho, está levando um esquadrão às suas próprias custas. Sim, foi o que eu vi. Um sino soou. Todos se aglomeraram em direção à porta. Aqui está ele, disse a princesa, apontando para Vronsky, que de braço dado com a mãe, passava por ali, usando um sobretudo longo e um chapéu preto de abas largas. Oblonsky caminhava ao lado dele, falando animadamente sobre alguma coisa. Vronsky franziu a testa e olhou fixamente para frente, como se não ouvisse o que Stepan Arkadyevich estava dizendo. Provavelmente, por indicação de Oblonsky, ele olhou na direção onde a princesa e Sergei Ivanovitch estavam e, sem dizer nada, tirou o chapéu. Seu rosto, envelhecido e marcado pelo sofrimento, parecia pétreo. Ao subir na plataforma, Vronsky deixou sua mãe e desapareceu em um compartimento. Na plataforma, ouviu-se Deus salve o Czar, seguido de gritos de Viva e Urra. Um dos voluntários, um homem alto e muito jovem, de peito encovado, chamava particularmente a atenção, curvando-se e acenando com seu chapéu de feltro e um ramalhete sobre a cabeça. Então, dois oficiais surgiram, também curvando-se, e um homem corpulento, de barba grande, usando um gorro de forragem engordurado. Capítulo 3. Ao se despedir da princesa, Sergei Ivanovitch foi acompanhado por Katassov. Juntos, eles entraram em um vagão lotado e o trem partiu. Na estação de Tsaritsino, o trem foi recebido por um coro de jovens cantando Salve a ti! Novamente, os voluntários se curvaram e colocaram a cabeça para fora, mas Sergei Ivanovitch não lhes deu atenção. Ele havia convivido tanto com os voluntários que o tipo lhe era familiar e não lhe interessava. Katassov, cujo trabalho científico o impedira de observá-lo até então, mostrou-se muito interessado neles e questionou Sergei Ivanovitch. Sergei Ivanovitch aconselhou-o a entrar na segunda classe e conversar pessoalmente com eles. Na estação seguinte, Katassov acatou a sugestão. Na primeira parada, ele se mudou para a segunda classe e conheceu os voluntários. Eles estavam sentados em um canto do vagão, conversando alto e, obviamente, cientes de que a atenção dos passageiros e de Katassov, ao entrar, estava concentrada neles. Mais alto do que todos, Falava o jovem alto e de peito encovado. Ele estava inconfundivelmente embriagado e contava alguma história que ocorrera em sua escola. À sua frente, estava sentado um oficial de meia-idade, com a jaqueta militar austríaca do uniforme da guarda. Ele ouvia com um sorriso o jovem de peito encovado e, ocasionalmente, o puxava para cima. O terceiro, em um uniforme de artilharia, estava sentado em uma caixa ao lado deles. Um quarto dormia. Ao conversar com o jovem, Katasov descobriu que ele era um rico comerciante moscovita que acumulara uma grande fortuna antes dos 22 anos. Katasov não gostava dele, pois era pouco másculo, efeminado e doentio. Estava obviamente convencido, especialmente agora, depois de beber, de que estava realizando um ato heróico e se gabava disso da maneira mais desagradável. O segundo, o oficial aposentado, também causou uma impressão desagradável em Katasov. Parecia ser um homem que já havia tentado de tudo. Trabalhara numa ferrovia, foi administrador de terras e abriu fábricas, e falava, sem necessidade, de tudo o que havia feito, usando expressões eruditas de forma bastante inadequada. O terceiro, o artilheiro, ao contrário, impressionou Katasov de forma muito favorável. Era um sujeito quieto e modesto, inconfundivelmente impressionado com o conhecimento do oficial e o heróico sacrifício do mercador, sem dizer nada sobre si mesmo. Quando Katasov lhe perguntou o que o levara a ir para a Sérvia, ele respondeu modestamente. Ah, bem, todo mundo vai. Os servianos também querem ajuda. Sinto muito por eles. Sim, vocês, artilheiros, são especialmente raros lá, disse Katasov. Ah, não fiquei muito tempo na artilharia. Talvez me coloquem na infantaria ou na cavalaria. Entrar na infantaria quando eles precisam mais de artilharia do que qualquer outra coisa? Disse Katasov, imaginando pela idade aparente do artilheiro, que ele devia ter atingido um posto bastante alto. Não fiquei muito tempo na artilharia. Sou um cadete aposentado, disse ele, e começou a explicar como havia sido reprovado no exame. Tudo isso causou uma impressão desagradável em Katasov, e quando os voluntários desceram em uma estação para beber, Katasov gostaria de conversar com alguém sobre sua impressão desfavorável. Havia um velho no vagão, vestindo um sobretudo militar, que estivera ouvindo a conversa de Katasov com os voluntários o tempo todo. Quando ficaram sozinhos, Katasov se dirigiu a ele. De que posições diferentes eles vêm? Todos esses caras que estão indo para lá? Disse Katasov vagamente, não querendo expressar sua opinião e, ao mesmo tempo, ansioso para descobrir a opinião do velho. O velho era um oficial que serviu em duas campanhas. Sabia o que faz um soldado ser um soldado e, a julgar pela aparência e pela fala daquelas pessoas, pela arrogância com que recorriam à garrafa durante a viagem, considerava-os maus soldados. Além disso, morava numa cidade do distrito e ansiava por contar como um soldado se apresentara como voluntário em sua cidade, um bêbado e ladrão que ninguém empregava como operário. Mas, sabendo por experiência que, nas atuais condições do clima público, era perigoso expressar uma opinião contrária à geral, e especialmente criticar os voluntários desfavoravelmente, ele também observava Katasov sem se comprometer. Bem, homens são necessários lá, disse ele rindo com os olhos. E eles começaram a conversar sobre as últimas notícias da guerra, e cada um escondeu do outro sua perplexidade quanto ao confronto esperado no dia seguinte, já que os turcos haviam sido derrotados, segundo as últimas notícias em todos os pontos, e assim se separaram, nenhum dos dois expressando sua opinião. Katasov voltou para sua carruagem e, com relutante hipocrisia, relatou a Sergei Ivanovitch suas observações sobre os voluntários, das quais parecia que eles eram sujeitos importantes. Em uma grande estação de uma cidade, os voluntários foram novamente recebidos com gritos e cantos, Novamente, homens e mulheres com caixas de coleta apareceram e senhoras provincianas trouxeram buquês para os voluntários e os seguiram até a sala de refrescos. Mas tudo isso foi em uma escala muito menor e mais fraca do que em Moscou. Capítulo 4. Enquanto o trem parava na cidade provinciana, Sergei Ivanovitch não foi ao refeitório, mas andou de um lado para o outro na plataforma. Na primeira vez que passou pelo compartimento de Vronsky, notou que a cortina estava fechada sobre a janela, mas, ao passar pela segunda vez, viu a velha condessa à janela. Ela fez um sinal para Koznichev. "Vou levá-la até Kursk", ela disse. "Sim, foi o que eu ouvi", disse Sergei Ivanovitch, parado na janela dela e espiando. "Que ato nobre da parte dele", acrescentou, notando que Vronsky não estava no compartimento. "Sim, depois do seu infortúnio, o que ele poderia fazer?" "Que coisa terrível", disse Sergei Ivanovitch. "Ah, o que eu passei! Mas entre... Ah, o que eu passei?" repetiu ela, quando Sergei Ivanovitch entrou e sentou-se ao seu lado. "Você não pode imaginar. Durante 6 semanas ele não falou com ninguém e não tocou em comida, exceto quando o implorava. E nem por um minuto conseguimos deixá-lo em paz. Tiramos tudo o que ele poderia ter usado contra si mesmo. Morávamos no térreo, mas não havia nenhuma consideração por nada. Você sabe, é claro, que ele já havia tentado se matar uma vez por causa dela", disse ela, e os cílios da velha senhora se contraíram ao se lembrar. "Sim, o fim dela foi o adequado para uma mulher assim. Até a morte que ela escolheu foi baixa e vulgar." "Não cabe a nós julgar, condessa", disse Sergei Ivanovitch. "Mas posso entender que tenha sido muito difícil para a senhora." "Ah, não fale nisso. Eu estava hospedada na minha propriedade e ele estava comigo. Um bilhete foi trazido para ele. Ele escreveu uma resposta e a enviou. Nós sabíamos que ela estava por perto, na estação. À noite, eu tinha acabado de ir para o meu quarto quando minha Mari me contou que uma senhora havia se jogado debaixo do trem. Algo pareceu me atingir imediatamente. Eu sabia que era ela. A primeira coisa que eu disse foi, ele não deveria ser avisado. Mas eles já tinham contado a ele. Seu cocheiro estava lá e viu tudo. Quando corri para o quarto dele, ele estava fora de si. Era assustador vê-lo. Ele não disse uma palavra, mas galopou para lá. Não sei até hoje o que aconteceu, mas ele foi trazido de volta às portas da morte. Eu não deveria tê-lo reconhecido." "Prostração completa", disse o médico. "E isso foi seguido quase pela loucura." "Oh, por que falar nisso?", disse a condessa com um aceno de mão. "Foi uma época horrível." "Não, diga o que quiser, ela era uma mulher má. Ora, qual o sentido de paixões tão desesperadas? Era tudo para se mostrar fora do caminho? Bem, e foi o que ela fez. Ela levou à ruína a si mesma e a 2 homens bons, o marido dela e meu infeliz filho." "E o que o marido dela fez?", perguntou Sergei Ivanovitch. "Ele levou a filha dela. Alexei estava disposto a concordar com qualquer coisa no início. Agora, preocupa-o terrivelmente ter entregado a própria filha a outro homem. Mas não pode voltar atrás na sua palavra. Karine veio ao funeral. Mas tentamos impedi-lo de conhecer Alexei. Para ele, para o marido dela, era mais fácil, pelo menos. Ela o havia libertado. Mas meu pobre filho estava completamente entregue a ela. Ele havia abandonado tudo, a carreira, a mim, e mesmo assim ela não teve piedade dele, mas, de propósito, causou sua ruína completa. Deus me perdoe, mas não consigo deixar de odiar a lembrança dela quando olho para a miséria do meu filho." "Mas como ele está agora?" "Foi uma bênção da providência para nós. Esta guerra na Sérvia. Estou velha e não entendo o que há de certo e errado nisso, mas foi uma bênção providencial para ele. Claro que, para mim, como mãe dele, é terrível. E o que é pior, dizem, Isso não é muito bem visto em Petersburgo, mas não há nada que se possa fazer. Era a única coisa que o poderia animar. Yashvin, um amigo dele, tinha perdido tudo o que tinha nas cartas e ia para a Sérvia. Veio vê-lo e convenceu-o a ir. Agora é um interesse para ele. Por favor, fale um pouco com ele. Eu quero distraí-lo. Ele está tão desanimado e, por azar, ele também está com dor de dente. Mas ele ficará encantado em vê-lo. Por favor, fale com ele. Ele está andando para cima e para baixo daquele lado. Sergei Ivanovitch disse que ficaria muito feliz e atravessou para o outro lado da estação. Capítulo 5. Nas sombras oblíquas do entardecer, projetadas pela bagagem empilhada na plataforma, Vronsky, com seu sobretudo comprido e chapéu de aba larga, mãos nos bolsos, caminhava de um lado para o outro como um animal selvagem enjaulado, virando-se bruscamente após 20 passos. Ao se aproximar, Sergei Ivanovitch imaginou que Vronsky o via, mas fingia não ver. Isso não o afetou nem um pouco. Estava acima de qualquer consideração pessoal com Vronsky. Naquele momento, Sergei Ivanovitch viu Vronsky como um homem que tinha um papel importante em uma grande causa, e Koznichev achou que era seu dever encorajá-lo e expressar a sua aprovação. Aproximou-se dele. Vronsky parou, olhou-o atentamente, o reconheceu e, dando alguns passos à frente para encontrá-lo, apertou-lhe a mão calorosamente. Talvez você não quisesse me ver, disse Sergei Ivanovitch. Mas eu não poderia ser útil para você? Não há ninguém que eu deteste menos do que você, disse Vronsky. Com licença, mas não há nada na vida que eu goste. Compreendo perfeitamente, e eu apenas pretendia lhe oferecer os meus serviços, disse Sergei Ivanovitch, examinando o rosto de Vronsky, parecendo entendê-lo com dificuldade. Se não se importa, vamos continuar andando. Está tão abafado entre as carruagens. Uma carta? Não, obrigado. Para encontrar a morte não são necessárias cartas de apresentação. Nem para os turcos, disse ele, com um sorriso que era apenas dos lábios. Seus olhos ainda mantinham a expressão de sofrimento raivoso. Sim, mas talvez seja mais fácil para você estabelecer relações, que afinal são essenciais, com qualquer pessoa disposta a recebê-lo. Mas é como você quiser. Fiquei muito feliz em saber da sua intenção. Houve tantos ataques contra os voluntários e um homem como você os eleva à estima pública. Minha utilidade como homem, disse Vronsky, é que a vida não vale nada para mim e que tenho energia física suficiente para abrir caminho entre eles, pisoteá-los ao cair. Eu sei disso. Fico feliz por haver algo pela qual dar a minha vida, pois não é simplesmente inútil, mas repugnante para mim. Qualquer um pode usá-la. E com isso, seu maxilar se contraiu impacientemente devido à incessante dor de dente que o roía, que o impedia até mesmo de falar com uma expressão natural. Você se tornará outro homem, eu prevejo, disse Sergei Ivanovitch, emocionado. Libertar os seus irmãos da escravidão é um objetivo que vale a pena a morte e a vida. Deus lhe conceda sucesso exterior e paz interior, acrescentou, estendendo a mão. Vronsky apertou calorosamente sua mão estendida. Sim, como arma posso ser útil, mas como homem sou um desastre, disparou ele. Ele mal conseguia falar por causa da dor latejante em seus dentes fortes, e pareciam fileiras de marfim em sua boca. Permaneceu em silêncio, com os olhos fixos nas rodas do barco, que deslizavam lenta e suavemente pelos trilhos. E de repente, uma dor diferente. Não uma dor, mas uma perturbação interior, que angustiou todo o seu ser, fez com que ele esquecesse por um instante a dor de dente. Ao olhar para o tender e os trilhos, sob a influência da conversa com um amigo que não encontrava desde o infortúnio, lembrou-se subitamente dela, isto é, do que restara dela quando ele correra como um louco para o vestiário da estação ferroviária. Sobre a mesa, descaradamente esparramada entre estranhos, O corpo manchado de sangue, tão recentemente cheio de vida, a cabeça ilesa caindo para trás com o peso dos cabelos e as tranças encaracoladas nas têmporas, e o rosto delicado, com a boca vermelha e entreaberta, a expressão estranha e fixa, piedosa nos lábios e terrível nos olhos ainda abertos, que parecia proferir aquela frase assustadora que ele se arrependeria, que ela dissera quando estavam brigando. E ele tentou pensar nela como ela era quando a conheceu pela primeira vez, numa estação de trem também, misteriosa, requintada, amorosa, buscando e proporcionando felicidade, e não cruelmente vingativa como ele se lembrava dela naquele último momento. Ele tentou se lembrar dos seus melhores momentos com ela, mas esses momentos estavam envenenados para sempre. Ele só conseguia pensar nela como triunfante, bem-sucedida, em sua ameaça de um remorso totalmente inútil que jamais seria apagado. Ele perdeu toda a consciência da dor de dente e seu rosto se contorceu em soluços. Passando duas vezes em silêncio ao lado da bagagem e recuperando o autocontrole, ele se dirigiu calmamente a Sergei Ivanovitch. Você não recebeu nenhum telegrama desde ontem? Sim, fomos rechaçados pela terceira vez, mas um confronto decisivo é esperado para amanhã. E depois de falar um pouco mais sobre a proclamação do rei Milan e o imenso efeito que ela poderia ter, eles se separaram, indo para suas carruagens ao ouvir o segundo sino. Capítulo 6. Sergei Ivanovitch não telegrafou ao irmão para que o encontrasse, pois não sabia quando poderia deixar Moscou. Levin não estava em casa quando Katassov e Sergei Ivanovitch, num carro alugado na estação, subiram os degraus da casa de Prokofskoy, negros como mouros devido à poeira da estrada. Kitty, sentada na sacada com o pai e a irmã, reconheceu o cunhado e correu ao seu encontro. Que pena não nos terem avisado, disse ela, dando a mão a Sergei Ivanovitch e levantando a testa para que ele a beijasse. Viemos até aqui com muita eficiência e não o incomodamos, respondeu Sergei Ivanovitch. Estou tão sujo. Tenho medo de tocar em você. Estive tão ocupado que não sabia quando conseguiria me afastar. E você? Continua como sempre, desfrutando de sua felicidade pacífica e tranquila, disse ele, sorrindo. Fora do alcance da correteza e em seu tranquilo remanso. Aqui está nosso amigo Fyodor Vassilievich, que finalmente conseguiu chegar aqui. Mas eu não sou negro, vou parecer um ser humano quando me lavar, disse Katassov em seu estilo brincalhão e apertou as mãos e sorriu, seus dentes brancos brilhando em seu rosto negro. Kostya ficará encantado. Ele foi para seu assentamento. Já é hora dele voltar para casa. Ocupado como sempre com a agricultura, é realmente um lugar tranquilo, disse Katassov. Enquanto nós, na cidade, só pensamos na guerra contra os sérvios. Bem, como nosso amigo encara isso? Ele certamente não pensa como os outros. Ah, não sei, como todo mundo, respondeu Kitty, um pouco envergonhada, olhando para Sergei Ivanovitch. Vou mandar buscá-lo. Papai está aqui conosco. Ele acabou de voltar do exterior. E fazendo arranjos para chamar Levin e os convidados para se lavarem, um em seu quarto e outro no que havia sido de Dolly, e dando ordens para o almoço, Kitty correu para a varanda, aproveitando a liberdade e a rapidez de movimento das quais havia sido privada durante os meses de sua gravidez. É Sergei Ivanovitch e Katassov, um professor, disse ela. Ah, isso é um tédio com esse calor, disse o príncipe. Não, papai, ele é muito legal, e Kostya gosta muito dele, disse Kitty, com um sorriso depreciativo, percebendo a ironia no rosto do pai. Ah, eu não disse nada. Vá até eles, querida, disse Kitty à irmã. Entretenha-os. Eles viram Stiva na estação. Ele estava muito bem, e eu preciso correr até Mitya. Por azar, não o alimentei desde o chá. Ele já acordou e com certeza deve estar gritando. E, sentindo um jorro de leite, ela correu para o quarto da criança. Isso não era um mero palpite. Sua conexão com a criança ainda era tão próxima que ela conseguia avaliar pelo fluxo de leite sua necessidade de comida e tinha certeza de que ele estava com fome. Ela sabia que ele estava chorando antes mesmo de chegar ao quarto das crianças. E ele estava mesmo chorando. Ela o ouviu e se apressou. Mas quanto mais rápido ela ia, mais alto ele gritava. E era um grito forte e saudável, faminto e impaciente. Enfermeira, ele está gritando há muito tempo? Perguntou Kitty apressadamente, sentando-se em uma cadeira e se preparando para amamentar o bebê. Me dê ele aqui, por favor. Ah, enfermeira, como você é chata. Pronto, amarre a touca depois e faça. O grito ganancioso do bebê estava se transformando em soluços. Mas a senhora não consegue, senhora, disse Agafia Mikhailovna, que quase sempre estava no quarto das crianças. Ele precisa ser corrigido. Ela cantava para ele, sem prestar atenção à mãe. A ama levou o bebê até a mãe. Agafia Mikhailovna o seguiu com o rosto transbordando em ternura. Ele me conhece, ele me conhece. Em nome de Deus, Katerina Alexandrovna, senhora, ele me conhecia, gritou Agafia Mikhailovna acima dos gritos do bebê. Mas Kitty não ouviu suas palavras. Sua impaciência só aumentava, assim como a do bebê. A impaciência atrapalhou as coisas por um tempo. O bebê não conseguia pegar o peito direito e estava furioso. Por fim, depois de gritos desesperados e sem fôlego, de sucção em vão, as coisas deram certo e a mãe e filho se sentiram simultaneamente acalmados e ambos se acalmaram. Mas, coitado, ele está todo suado, disse Kitty num sussurro, tocando o bebê. Ora, o que faz você pensar que ele te conhece? Ela acrescentou, com um olhar de soslaio para os olhos do bebê, que olhavam maliciosamente, como ela imaginava, por baixo do boné, para suas bochechas ritmicamente inchadas e para a pequena mão de palma vermelha que ele acenava. — Impossível. Se ele conhecesse alguém, teria me conhecido, disse Kitty, em resposta à declaração de Agafia Mikhailovna, e sorriu. Ela sorriu, porque, embora dissesse que ele não a conhecia, em seu coração tinha certeza de que ele não conhecia apenas Agafia Mikhailovna, mas que sabia e entendia tudo, e sabia e entendia também muita coisa que ninguém mais sabia, e que ela, sua mãe, aprendera e compreendera somente por meio dele. Para Agafia Mikhailovna, para a babá, para o avô, até mesmo para o pai, Mitya era um ser vivo, necessitando apenas de cuidados materiais, mas para a mãe ele havia sido, por muito tempo, um ser inanimado, com quem já havia tido toda uma série de relações espirituais. Quando ele acordar, por favor, Deus, você verá com seus próprios olhos. Aí, quando eu fizer isso, ele simplesmente sorri para mim. O querido, simplesmente sorri como um dia ensolarado, disse Agafia Mikhailovna. Bem, bem, então veremos, sussurrou Kitty. Mas agora vá embora, ele vai dormir. Capítulo 7. Agafia Mikhailovna saiu na ponta dos pés. A babá abaixou a persiana, afugentou umas moscas debaixo do dossel de musselina do berço e uma abelha que se debatia no batente da janela e sentou-se acenando com um galho desbotado de bétula sobre a mãe e o bebê. Como está quente? Se Deus mandasse uma gota de chuva, disse ela. Sim, sim, shh, foi tudo que Kitty respondeu, balançando um pouco e apertando ternamente o bracinho roliço, com um rolo de gordura no pulso, que Mitya ainda balançava debilmente enquanto abria e fechava os olhos. Aquela mão preocupava Kitty, ela ansiava por beijar a mãozinha, mas tinha medo de acordar o bebê. Por fim, a mãozinha parou de se agitar e os olhos se fecharam. Só que de vez em quando, enquanto continuava a mamar, o bebê erguia os cílios longos encaracolados e espiava a mãe com os olhos úmidos, que pareciam negros no crepúsculo. A babá havia parado de abaná-lo e estava cochilando. De cima, vinham os estrondos da voz do velho príncipe e a risada de Katasov. Eles começaram a conversar sem mim, pensou Kitty. Mas, ainda assim, é irritante que Kostya esteja fora. Ele certamente foi ao apiário de novo. Embora seja uma pena que ele esteja lá com tanta frequência, ainda assim fico feliz. Isso distrai a mente dele. Ele está muito mais feliz e melhor agora do que na primavera. Ele costumava ser tão sombrio e preocupado que eu tinha medo por ele. E como ele é absurdo. Sussurrou ela, sorrindo. Ela sabia o que preocupava o marido. Era a sua incredulidade. Embora se lhe perguntassem se ela supunha que, na vida futura, se ele não cresce, seria condenado, ela teria que admitir que ele seria condenado. A incredulidade dele não lhe causava infelicidade. E ela, confessando que para um descrente não pode haver salvação, e amando a alma do marido mais do que qualquer coisa no mundo, pensou com um sorriso na incredulidade dele e disse a si mesma que ele era um absurdo. Por que ele continua lendo filosofia um ano todo? Ela se perguntou. Se está tudo escrito nesses livros, ele consegue entendê-los? Se está tudo errado, por que ele os lê? Ele mesmo disse que gostaria de acreditar. Então, por que não acredita? Certamente por pensar tanto. E ele pensa tanto por estar solitário? Ele está sempre sozinho. Sozinho. Ele não pode falar sobre isso conosco. Imagino que ele ficará feliz com essas visitas, especialmente de Katavasov. Ele gostava de conversar com eles, pensou ela, e passou imediatamente a considerar onde seria mais conveniente colocar Katavasov. Dormir sozinho ou dividir o quarto com Sergei Ivanovitch. E então, de repente, uma ideia lhe ocorreu, que a fez estremecer e até mesmo perturbar Mitya, que a olhou severamente. Acredito que a lavanderia ainda não mandou a roupa para lavar e todos os melhores lençóis já estão em uso. Se eu não cuidar disso, a Agafia Mikhailovna vai dar os lençóis errados para Sergei Ivanovitch. E só de pensar nisso, o sangue subiu ao rosto de Kitty. Sim, eu vou providenciar isso, decidiu ela, e voltando aos seus pensamentos anteriores, lembrou-se de que alguma questão espiritual importante havia sido interrompida. E começou a se lembrar de qual. Sim, Kostya, um descrente, pensou novamente com um sorriso. Bem, um descrente então. É melhor que ele seja sempre um do que como Madame Stahl, ou o que eu tentei ser naqueles dias no exterior. Não, ele nunca vai fingir nada. E um exemplo recente de sua bondade lhe veio à mente com vivacidade. 15 dias antes, uma carta de arrependimento chegou de Stepan Arkadievich para Dolly. Ele implorava que ela salvasse sua honra, que vendesse seus bens para pagar suas dívidas. Dolly estava desesperada. Detestava o marido, o desprezava, tinha pena dele. Decidiu se separar, resolveu recusar, mas acabou concordando em vender parte de seus bens. Depois disso, com um sorriso irreprimível de ternura, Kitty lembrou-se do constrangimento envergonhado do marido, de suas repetidas tentativas desajeitadas de abordar o assunto e de como, finalmente, tendo pensado na única maneira de ajudar Dolly, sem ferir seu orgulho, ele sugeriu a Kitty, o que não lhe ocorreu antes, que ela abrisse mão de sua parte dos bens. Ele é um descrente de verdade. Com seu coração, seu medo de ofender alguém, mesmo uma criança. Tudo para os outros, nada para si mesmo. Sergei Ivanovitch simplesmente considera o dever de Kostya ser seu administrador. E o mesmo acontece com sua irmã. Agora Dolly e seus filhos estão sob sua tutela. Todos esses camponeses que vêm até ele todos os dias, como se ele fosse obrigado a servi-los. Sim, seja como seu pai. Seja como ele, disse ela, entregando Mitya à enfermeira e colocando os lábios em sua bochecha. Capítulo 8. Desde então, junto ao leito de morte de seu amado irmão, Lievin lançara pela primeira vez um olhar sobre as questões da vida e da morte à luz dessas novas convicções, como ele as chamava, que, durante o período entre seus 20 e 34 anos, substituíram imperceptivelmente suas crenças infantis e juvenis. Ele fora tomado pelo horror, não tanto da morte, mas da vida, sem qualquer conhecimento de onde, por quê, como e o que era. A organização física, sua decadência, a indestrutibilidade da matéria, a lei da conservação da energia, a evolução, foram as palavras que usurparam o lugar de sua antiga crença. Essas palavras e as ideias a ela associadas eram muito boas para os propósitos intelectuais, mas, para a vida, não rendiam nada, e Levin sentiu-se de repente como um homem que trocou seu manto de pele quente por uma vestimenta de musselina e, ao entrar pela primeira vez no frio, imediatamente se convence, não pela razão, mas por toda a sua natureza, de que está praticamente nu e que infalivelmente perecerá miseravelmente. A partir daquele momento, embora não o encarasse claramente e continuasse vivendo como antes, Lievin nunca perdeu essa sensação de terror por sua falta de conhecimento. Ele também sentia vagamente que o que ele chamava de suas novas convicções não eram meramente falta de conhecimento, mas que elas eram parte de toda uma ordem de ideias nas quais nenhum conhecimento do que ele precisava era possível. A princípio, o casamento, com as novas alegrias e deveres que o acompanhavam, havia afastado completamente esses pensamentos, mas, ultimamente, enquanto ele estava em Moscou após o parto da esposa, sem nada para fazer, a questão que clamava por solução vinha assombrando a mente de Lievin com cada vez mais frequência e insistência. A questão foi resumida para ele assim: se eu não aceito as respostas que o cristianismo dá aos problemas da minha vida, que respostas eu aceito? Em todo o arsenal de suas convicções, longe de encontrar respostas satisfatórias, ele era totalmente incapaz de encontrar algo que se assemelhasse a uma resposta. Ele estava na posição de um homem procurando comida em lojas de brinquedos e ferramentas. Instintivamente, inconscientemente, a cada livro, a cada conversa, a cada homem que conhecia, ele estava em busca de luz para essas questões e suas soluções. O que o intrigava e o distraía acima de tudo era que a maioria dos homens de sua idade e círculo social, como ele, havia trocado suas antigas crenças pelas mesmas novas convicções e, ainda assim, não via nada a lamentar nisso, estando perfeitamente satisfeitos e serenos, de modo que, além da questão principal, Lievin também se torturava com outras perguntas. Seriam essas pessoas sinceras? Perguntou-se. Ou estariam desempenhando um papel? Ou seria que entendiam as respostas que a ciência dava a esses problemas de uma forma diferente e mais clara do que ele? E ele estudava assiduamente tanto as opiniões desses homens quanto os livros que tratavam dessas explicações científicas. Um fato que ele descobrira desde que essas questões o haviam absorvido era que ele estava completamente errado ao supor, a partir das lembranças de sua juventude universitária, que a religião havia sobrevivido à sua época e que agora era praticamente inexistente. Todas as pessoas mais próximas a ele que eram boas em suas vidas eram crentes. O velho príncipe, Lvov, de quem ele tanto gostava, e Sergei Ivanovitch. E todas as mulheres acreditavam, e sua esposa acreditava tão simplesmente quanto ele acreditara em sua mais tenra infância, e 99 centésimos do povo russo, todos os trabalhadores por cuja vida ele sentia o mais profundo respeito, acreditavam. Outro fato, do qual ele se convenceu, depois de ler muitos livros científicos, foi que os homens que compartilhavam suas opiniões não tinham outra interpretação para dar a elas, e não deram nenhuma explicação para as questões que ele sentia que não conseguiria viver sem responder. Mas, simplesmente, ignoraram sua existência e tentaram explicar outras questões que não lhe interessavam, como a evolução dos organismos, a teoria materialista da consciência e assim por diante. Além disso, durante o parto de sua esposa, algo lhe pareceu extraordinário. Ele, um descrente, começou a rezar e no momento em que orou, creu. Mas aquele momento havia passado e ele não conseguia conciliar seu estado de espírito naquele momento com o resto de sua vida. Ele não podia admitir que naquele momento sabia a verdade e que agora estava errado. Pois assim que começou a pensar calmamente sobre isso, tudo desmoronou. Ele não podia admitir que estava enganado naquele momento, pois sua condição espiritual lhe era preciosa, e admitir que era uma prova de fraqueza seria profanar aqueles momentos. Ele estava miseravelmente dividido contra si mesmo e esforçou-se ao máximo com todas as suas forças espirituais para escapar dessa condição. Capítulo 9. Essas dúvidas o atormentavam e a atormentavam, enfraquecendo ou fortalecendo-se de tempos em tempos, mas nunca o abandonando. Ele lia e pensava, e quanto mais lia e pensava, mais distante se sentia do objetivo que perseguia. Ultimamente, em Moscou e no país, desde que se convenceu de que não encontraria solução nos materialistas, ele leu e releu cuidadosamente Platão, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel e Schopenhauer, os filósofos que deram uma explicação não materialista da vida. Suas ideias lhe pareciam frutíferas quando lia ou buscava argumentos para refutar outras teorias, especialmente as dos materialistas, mas, assim que começava a ler ou buscava por si mesmo uma solução para os problemas, a mesma coisa sempre acontecia. Enquanto seguia a definição fixa de palavras obscuras como espírito, vontade, liberdade, essência, deixando-se propositalmente cair na armadilha das palavras que os filósofos lhe preparavam, parecia compreender algo. Mas bastava-lhe esquecer a linha artificial do raciocínio e desviar-se da vida em si para o que o havia satisfeito enquanto pensava de acordo com as definições fixas, e todo esse edifício artificial desmoronou de repente como um castelo de cartas, e ficou claro que o edifício havia sido construído a partir daquelas palavras transpostas, a parte de qualquer coisa na vida mais importante do que a razão. Certa vez, ao ler Schopenhauer, ele colocou no lugar de sua vontade a palavra amor, e por alguns dias essa nova filosofia o encantou, até que ele se afastou um pouco dela. Mas, então, quando se afastou da vida para olhá-la novamente, ela também desapareceu, revelando-se a mesma vestimenta de musselina, sem nenhum calor. Seu irmão, Sergei Ivanovitch, aconselhou-o a ler as obras teológicas de Romiakov. Lievin leu o segundo volume das obras de Romiakov e, apesar do estilo elegante, epigramático e argumentativo que a princípio o repeliu, ficou impressionado com a doutrina da Igreja que encontrou nelas. A princípio, impressionou-o a ideia de que a apreensão das verdades divinas não havia sido concedida ao homem, mas a uma corporação de homens unidos pelo amor, a Igreja. O que o encantava era pensar em quão mais fácil era acreditar em uma Igreja viva, ainda existente, que abraçasse todas as crenças dos homens e tivesse Deus como seu líder, sendo, portanto, santa e infalível, e a partir dela aceitar a fé em Deus, na criação, na queda, na redenção, do que começar com Deus, um Deus misterioso e distante, a criação e etc. Mas, depois, ao ler a história da Igreja de um escritor católico, e em seguida a história da Igreja de um escritor ortodoxo grego, e ao ver que as duas igrejas, infalíveis em sua própria concepção, cada uma negava a autoridade da outra, a doutrina da Igreja e de Romiakov, perdeu todo o seu charme para ele, e esse edifício desmoronou em pó, como os edifícios dos filósofos. Durante toda aquela primavera, ele não era ali mesmo, e passou por momentos terríveis de horror. Sem saber o que sou e por que estou aqui, a vida é impossível, e isso eu não posso saber, e por isso eu não posso viver, disse Lievin para si mesmo. No tempo infinito, na matéria infinita, no espaço infinito, é formado um organismo bolha, e essa bolha dura um tempo e estoura, e essa bolha sou eu. Foi um erro agonizante, mas foi o único resultado lógico de eras de pensamento humano nessa direção. Essa era a crença suprema sobre a qual se baseavam todos os sistemas elaborados pelo pensamento humano, em quase todas as suas ramificações. Era a convicção predominante, e dentre todas as outras explicações, Lievin a escolhera inconscientemente, sem saber quando ou como a mais clara e a tornara a sua. Mas não era apenas uma falsidade. Era a zombaria cruel de algum poder perverso, algum poder maligno e odioso, ao qual não era possível se submeter. Ele precisava escapar desse poder, e cada homem tinha os meios de escapar em suas próprias mãos. Ele só precisava interromper essa dependência do mal, e havia um meio, a morte. E Lieven, um pai e marido feliz, com saúde perfeita, esteve várias vezes tão perto do suicídio que escondeu a corda para não ser tentado a se enforcar, e tinha medo de sair com sua arma por medo de atirar em si mesmo. Mas Lieven não atirou em si mesmo, nem se enforcou. Ele continuou vivendo. Capítulo 10. Quando Lieven refletiu sobre o que era e para o que vivia, não conseguiu encontrar respostas para as perguntas e caiu em desespero, mas parou de se questionar sobre isso. Parecia que ele sabia tanto o que era quanto para o que vivia, pois agia e vivia com determinação e sem hesitação. De fato, naqueles últimos dias, ele estava muito mais decidido e determinado na vida do que jamais fora. Quando retornou ao campo, no início de junho, retomou também suas atividades habituais, a administração da propriedade, suas relações com os camponeses e vizinhos, os cuidados com a casa, a administração dos bens e de sua irmã e irmão, dos quais era responsável, suas relações com a esposa e parentes, os cuidados com o filho e o novo hobby de apicultura que havia adotado naquela primavera, ocupavam todo o seu tempo. Essas coisas o ocupavam agora, não porque os justificasse para si mesmo por qualquer tipo de princípio geral, como fizera antigamente. Pelo contrário, decepcionado com o fracasso de seus esforços anteriores em prol do bem-estar geral e excessivamente ocupado com seus próprios pensamentos e com a massa de negócios com os quais era sobrecarregado por todos os lados, ele havia desistido completamente de pensar no bem comum e se ocupava de todo esse trabalho simplesmente porque lhe parecia que precisava fazer o que estava fazendo, e não poderia fazer de outra forma. Antigamente, quase desde a infância e cada vez mais até a vida adulta, quando tentava fazer qualquer coisa que fosse boa para todos, para a humanidade, para a Rússia, para toda a aldeia, ele notara que a ideia disso era agradável, mas o trabalho em si sempre fora incoerente, que naquela época ele nunca tivera plena convicção de sua absoluta necessidade e que o trabalho, que começara parecendo tão grandioso, tornara-se cada vez menor, até desaparecer no nada. Mas agora, desde o seu casamento, quando ele começou a se limitar cada vez mais a viver para si mesmo, embora não sentisse nenhum prazer ao pensar no trabalho que estava fazendo, ele sentia uma convicção completa de sua necessidade. Via que ele tinha muito mais sucesso do que antigamente e que continuava crescendo cada vez mais. Agora, involuntariamente, ele parecia cortar cada vez mais fundo no solo como um arado, de modo que não podia ser retirado sem desviar o sulco. Viver a mesma vida familiar que seu pai e seus antepassados, isto é, na mesma condição de cultura, e criar seus filhos da mesma forma, era incontestavelmente necessário. Era tão necessário quanto jantar quando se tem fome. E para isso, assim como era necessário preparar o jantar, era necessário manter o mecanismo da agricultura em Pokrovskoye funcionando para gerar renda. Tão incontestavelmente quanto era necessário pagar uma dívida, era necessário manter a propriedade em condições tais que seu filho, ao recebê-la como herança, dissesse obrigado, pai, como Lieven dissera obrigado ao avô por tudo o que construiu e plantou. E para isso, era necessário cuidar da terra ele mesmo, não alugá-la, criar gado, adubar os campos e plantar madeira. Era impossível não cuidar dos negócios de Sergei Ivanovitch, de sua irmã, dos camponeses que o procuravam em busca de conselhos e estavam acostumados a fazê-lo. Tão impossível quanto abandonar uma criança que se carrega nos braços. Era preciso cuidar do conforto da cunhada e dos filhos dela, da esposa e do bebê, e era impossível não passar com eles pelo menos um tempinho por dia. E tudo isso, junto com a caça e sua nova apicultura, preenchiam toda a vida de Levin, que não tinha mais sentido algum para ele quando começava a pensar. Mas, além de saber completamente o que tinha que fazer, Levin sabia da mesma forma como tinha que fazer tudo e o que era mais importante que o resto. Ele sabia que precisava contratar trabalhadores o mais barato possível, mas contratar homens sob fiança, pagando-lhes adiantado um salário inferior ao vigente, era o que ele não devia fazer, mesmo sendo muito lucrativo. Vender palha aos camponeses em tempos de escassez de forragem era o que ele podia fazer, mesmo sentindo pena deles. Mas a taverna e a casa de panelas deveriam ser demolidas, embora fossem uma fonte de renda. A derrubada de madeira deveria ser punida o mais severamente possível, mas ele não podia exigir multas pelo gado que fosse levado para seus campos. Embora isso incomodasse o guarda e fizesse com que os camponeses não tivessem medo de pastar seu gado em suas terras, ele não podia ficar com o gado como punição. A Piotr, que pagava um agiota 10% ao mês, ele precisava emprestar uma quantia em dinheiro para libertá-lo. Mas não podia dispensar camponeses que não pagassem o aluguel, nem deixá-los inadimplentes. É impossível ignorar o fato de o oficial de justiça não ter ceifado os prados e deixado o feno apodrecer. E era igualmente impossível ceifar aqueles hectares onde um bosque jovem havia sido plantado. Era impossível desculpar um trabalhador que havia voltado para casa na alta temporada porque seu pai estava morrendo, por mais que sentisse pena dele e ele precisava subtrair de seu salário aqueles custosos meses de ociosidade. Mas era impossível não permitir rações mensais aos velhos criados que não serviam para nada. Levin sabia que, ao chegar em casa, deveria primeiro visitar sua esposa, que não estava bem, e que os camponeses que estavam esperando por ele havia 3 horas poderiam esperar um pouco mais. Ele também sabia que, apesar de todo o prazer que sentia em coletar um exame, um enxame, deveria abrir mão desse prazer e deixar o velho cuidar das abelhas sozinho, enquanto conversava com os camponeses que tinham vindo atrás dele ao apiário. Ele não sabia se estava agindo certo ou errado, e longe de tentar provar que estava, atualmente evitava qualquer pensamento ou conversa sobre o assunto. O raciocínio o levara à dúvida o impedira de ver o que deveria e o que não deveria fazer. Quando não pensava, mas simplesmente vivia, estava continuamente ciente da presença de um juiz infalível em sua alma, determinando qual dos dois possíveis cursos de ação era o melhor e qual era o pior, e assim que não agia corretamente, imediatamente se dava conta disso. Então, ele viveu, sem saber e sem ver nenhuma chance de saber o que ele era e para que estava vivendo. E, atormentado por essa falta de conhecimento a tal ponto que ele tinha medo de suicídio, e ainda assim firmemente traçando seu próprio caminho individual e definido na vida. Capítulo 11. O dia em que Sergei Ivanovich chegou a Pokrovskoy foi um dos dias mais penosos para Levin. Era o período de maior movimento, quando todo o campesinato demonstrava uma extraordinária intensidade de abnegação no trabalho, como nunca se demonstra em outras condições de vida. E seria muito estimado se os homens que demonstrassem essas qualidades os tivessem em alta conta, e se isso não se repetisse todos os anos, e se os resultados deste trabalho intenso não fossem tão simples. Colher, amarrar o centeio, ir à aveia e carregá-los, ceifar os prados, revirar os pousios, debulhar as sementes e semear o milho de inverno, tudo isso parece tão simples e corriqueiro, mas para conseguir fazer tudo isso, todos na aldeia, do velho à criança, precisam trabalhar incessantemente por 3 ou 4 semanas, 3 vezes mais duro do que o habitual, vivendo de cerveja de centeio, cebolas e pão preto, debulhando e carregando os feixes à noite, e não dedicando mais do que 2 ou 3 horas por dia para dormir. E todos os anos isso é feito em toda a Rússia. Tendo vivido a maior parte de sua vida no campo e em relações estreitas com os camponeses, Lievin sempre sentiu, nessa época de muito trabalho, que estava contagiado por essa aceleração geral de energia nas pessoas. De manhã cedo, ele foi até a primeira semeadura do centeio e até a aveia, que estavam sendo levadas para as pilhas, e, voltando para casa no horário em que sua esposa e cunhada estavam acordando, ele tomou café com elas e caminhou até a fazenda, onde uma nova máquina debulhadora seria colocada em funcionamento para preparar o milho para a sementeira. Ele estava parado no celeiro fresco, ainda perfumado com as folhas dos galhos de aveleira, entrelaçados nas vigas de álamo recém-descascadas do novo telhado de palha. Olhou através da porta aberta, onde o pó seco e amargo da debulha girava e brincava, para a grama da eira sob a luz do sol e para a palha fresca trazida do celeiro. Depois, para as andorinhas de cabeça salpicada e peito branco que voavam piando sob o telhado e batendo as asas, pousavam nas frestas da porta. Depois, para os camponeses agitados no celeiro escuro e empoeirado. E teve pensamentos estranhos. Por que tudo isso está sendo feito? Pensou. Por que estou aqui? Fazendo-os trabalhar? Por que estão todos tão ocupados, tentando mostrar seu zelo diante de mim? Por que aquela velha matrona, minha velha amiga, está se esforçando? Eu a curei quando a viga caiu sobre ela no fogo. Pensou, olhando para uma velha magra que recolhia os grãos, movendo-se penosamente com os pés descalços e queimados de sol sobre o chão irregular e áspero. Então, ela se recuperou. Mas hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, não se recuperará. Eles a enterrarão e nada restará dela ou daquela moça esperta de jaqueta vermelha que, com aquele movimento hábil e suave, sacode as orelhas para fora de suas cascas. Eles a enterrarão e a este cavalo malhado e muito em breve também, pensou, olhando para o cavalo que se movia pesadamente e ofegava, que continuava subindo pela roda que girava sob ele. E enterrarão ela e o debulhador Fiódor, com sua barba encaracolada cheia de palha e a camisa rasgada sobre os ombros brancos. Eles o enterrarão. Estava desatando os feixes, dando ordens, gritando para as mulheres e rapidamente endireitando a correia da roda em movimento. E, além disso, não serão só eles. Eles me enterrarão também, e não sobrará nada. Para quê? Ele pensou nisso e, ao mesmo tempo, olhou para o relógio para calcular o quanto eles se debatiam em uma hora. Queria saber isso para avaliar a tarefa a ser definida para o dia. Logo será um, e eles estão apenas começando o terceiro feixe, pensou Lievin. Aproximou-se do homem que alimentava a máquina e, gritando por cima do barulho, ordenou que colocasse mais devagar. Você coloca muito de uma vez, Fiódor. Veja bem, ele fica entupido e é por isso que não está funcionando. Faça por igual. Fiódor, preto pela poeira que grudava em seu rosto úmido, gritou algo em resposta, mas continuou fazendo isso, pois Lievin não queria. Lievin, aproximando-se da máquina, afastou Fiódor e começou a alimentar com milho ele mesmo. Trabalhando até a hora do jantar dos camponeses, que não tardou a chegar, saiu do celeiro com Fiódor e começou a conversar com ele, parando ao lado de um feixe amarelo e bem cuidado de centeio, colocado na eira para semear. Fiódor vinha de uma aldeia distante daquela onde Lievin havia cedido terras à sua cooperativa. Agora, a terra havia sido arrendada a um antigo porteiro. Lievin conversou com Fiódor sobre essa terra e perguntou se Platão, um camponês rico e de boa índole, pertencente à mesma aldeia, não tomaria a terra para o ano seguinte. É um aluguel alto, não pagaria nada a Platão, Konstantin Dmitrich, respondeu o camponês, tirando as orelhas da camisa encharcada de suor. Mas como Kirillov faz isso valer a pena? Mitu? Assim o camponês chamava o porteiro, em tom de desprezo. Pode ter certeza de que ele vai pagar, Constante Dmitrich. Ele vai receber a sua parte, não importa como tenha que se esforçar para consegui-la. Ele não tem piedade de um cristão, mas tio Fokanitch, assim chamava o velho camponês Platão, você acha que ele arrancaria a pele de um homem? Onde há dívida, ele perdoa qualquer um. E não vai torcer até o último centavo. Ele também é um homem. Mas por que ele deixaria alguém escapar? Ah, bem, é claro que as pessoas são diferentes. Um homem vive para os seus próprios desejos e nada mais, como o Mitu. Ele não pensa em encher a barriga, mas Fokanitch é um homem justo. Ele vive para a sua alma. Ele não se esquece de Deus. O que ele pensa de Deus? Como ele vive para a sua alma? Lievin quase gritou. Ora, com certeza, na verdade, do jeito de Deus. As pessoas são diferentes, veja bem. Você não faria mal a um homem? Sim, sim, adeus, disse Lievin, ofegante de excitação. E virando-se, pegou sua bengala e caminhou rapidamente em direção à casa. As palavras do camponês de que Fokanitch vivia para sua alma, na verdade, a maneira de Deus, ideias indefinidas, mas significativas, pareceram explodir como se estivessem trancadas, e todas lutando por um único objetivo, aglomerando-se em sua cabeça, cegando-o com a sua luz. Capítulo 12. Lievin caminhou pela estrada principal, absorto não tanto em seus pensamentos, ele ainda não conseguia separá-los, mas em sua condição espiritual, diferente de tudo que já havia experimentado antes. As palavras proferidas pelo camponês agiram em sua alma como um choque elétrico, transformando e combinando subitamente em um único todo, todo o enxame de pensamentos desconexos, impotentes e separados que incessantemente ocupavam sua mente. Esses pensamentos estavam inconscientemente em sua mente, mesmo quando ele falava sobre a Terra. Ele estava ciente de algo novo em sua alma e alegremente testou essa coisa nova, ainda sem saber o que era. Não viver para os próprios desejos, mas para Deus? Para que Deus? E poderia alguém dizer algo mais insensato do que o que ele disse? Ele disse que não se deve viver para os próprios desejos, isto é, que não se deve viver para o que entendemos, para o que nos atrai, para o que desejamos, mas sim viver para algo incompreensível, para Deus, que ninguém pode entender nem mesmo definir. E daí? Eu não entendi aquelas palavras insensatas de Fyodor, e entendendo-as, duvidava que de sua veracidade? Achava-as estúpidas, obscuras, inexatas? Não, eu entendia, e exatamente como ele entende as palavras. Eu as entendia mais plena e claramente do que entendo qualquer coisa na vida. E nunca na minha vida duvidei nem posso duvidar disso. E não só eu, mas todos, o mundo inteiro, não entendem nada plenamente além disso. E somente sobre isso eles não têm dúvidas. E estão sempre de acordo. E eu buscava milagres, reclamava de não ver um milagre que me convencesse. Um milagre material me teria persuadido. E eis um milagre, o único milagre possível, existindo continuamente, me cercando por todos os lados, e eu nunca o notei. Fyodor diz que Kirillov vive para o seu ventre. Isso é compreensível e irracional. Todos nós, como seres racionais, não podemos fazer outra coisa senão viver para o nosso ventre. E de repente, o mesmo Fyodor diz que não se deve viver para o ventre, mas sim para a verdade, para Deus. E num piscar de olhos, eu o entendo. E eu e milhões de homens, Homens que viveram eras passadas e homens que vivem agora, camponeses, pobres de espírito, e eruditos, que pensaram e escreveram sobre isso, dizendo a mesma coisa com suas palavras obscuras, estamos todos de acordo sobre uma coisa, para que devemos viver e o que é bom. E eu e todos os homens temos apenas um conhecimento firme, incontestável e claro, e esse conhecimento não pode ser explicado pela razão. Está fora dela, não tem causas e não pode ter efeitos. Se a bondade tem causas, não é bondade. Se tem efeitos, uma recompensa, também não é bondade. Portanto, a bondade está fora da cadeia de causa e efeito. E ainda assim eu sei disso, e todos nós sabemos disso. O que poderia ser algo maior do que esse? Será que encontrei a solução para tudo isso? Será que meus sofrimentos podem acabar? Pensou Lieven, caminhando pela estrada poeirenta, sem perceber o calor nem o cansaço e experimentando uma sensação de alívio do sofrimento prolongado. Essa sensação era tão deliciosa que lhe parecia inacreditável. Estava sem fôlego de emoção e incapaz de prosseguir. Saiu da estrada e entrou na floresta, deitando-se à sombra de um álamo, na grama intocada. Tirou o chapéu da cabeça quente e deitou-se apoiado no cotovelo, na grama exuberante e macia da mata. Sim, preciso esclarecer e entender, pensou, olhando atentamente para a grama intocada à sua frente e seguindo os movimentos de um besouro verde, que avançava por uma folha de capim de sofá e, em seu avanço, levantava uma folha de erva de cabra. O que foi que eu descobri? Perguntou a si mesmo, afastando a folha de erva de cabra do caminho do besouro e torcendo outra folha de grama acima, para que o besouro passasse por cima dela. O que é que me deixa feliz? O que foi que eu descobri? Não descobri nada, só descobri o que já sabia. Compreendo a força que no passado me deu vida e agora também me dá vida. Libertei-me da falsidade, encontrei o mestre. Antigamente eu dizia que no meu corpo, no corpo desta grama e deste besouro, lá ele não se importava com a grama, abriu as asas e voou para longe. Ocorria uma transformação da matéria de acordo com leis físicas, químicas, fisiológicas. E em todos nós, assim como nos álamos, nas nuvens e nas manchas enevoadas, havia um processo de evolução. Evolução de quê? Para quê? Evolução e lutas eternas, como se pudesse haver qualquer tipo de tendência e luta no eterno. E fiquei surpreso que, apesar do máximo esforço de pensamento ao longo desse caminho, eu não conseguisse descobrir o sentido da vida, o sentido dos meus impulsos e anseios. Agora digo que conheço o sentido da minha vida, viver para Deus, para minha alma. E esse significado, apesar de sua clareza, é misterioso e maravilhoso. Tal, de fato, é o significado de tudo que existe. Sim, orgulho, disse ele para si mesmo, virando-se de bruços e começando a amarrar um laço de folhas de grama, tentando não quebrá-las. E não apenas orgulho intelectual, mas estupidez intelectual. E, acima de tudo, a falsidade. Sim, falsidade intelectual. A trapaça maliciosa do intelecto, isso, disse para si mesmo. E ele repassou mentalmente todo o curso de suas ideias durante os últimos 2 anos, cujo início foi o claro confronto com a morte ao ver seu querido irmão irremediavelmente doente. Então, pela primeira vez, compreendendo que para cada homem e para ele também não havia nada reservado além de sofrimento, morte e esquecimento, ele decidiu que a vida era impossível assim e que ele deveria interpretar a vida de modo que ela não se apresentasse a ele como a brincadeira maldosa de algum demônio ou atirando em si mesmo. Mas ele não fez nenhuma das duas coisas, mas continuou vivendo, pensando e sentindo, e até mesmo naquela época se casou, teve muitas alegrias e foi feliz, quando não estava pensando no significado de sua vida. O que isso significa? Ele estava vivendo corretamente, mas pensando errado. Ele tinha vivido sem ter consciência disso. Daquelas verdades espirituais que havia sugado com o leite de sua mãe, mas ele tinha pensado, não apenas sem reconhecer essas verdades, mas as ignorando cuidadosamente. Agora estava claro para ele que só poderia viver em virtude das crenças nas quais havia sido criado. O que eu teria sido e como teria passado minha vida se não tivesse essas crenças, se não soubesse que devo viver para Deus e não para os meus próprios desejos? Eu teria roubado, mentido e matado? Nada daquilo que constitui a principal felicidade da minha vida teria existido para mim. E com o máximo esforço de imaginação, ele não conseguia conceber a criatura brutal que ele próprio teria sido se não soubesse para que vivia. Procurei uma resposta para minha pergunta, e o pensamento não conseguiu dar uma resposta à minha pergunta. Ele é incomensurável com a minha pergunta? A resposta me foi dada pela própria vida, no meu conhecimento do que é certo e do que é errado. E esse conhecimento eu não obtive de forma alguma. Ele me foi dado como a todos os homens, dado porque eu não poderia tê-lo obtido de lugar nenhum. Onde eu poderia ter encontrado isso? Pela razão, eu poderia ter chegado ao conhecimento de que devo amar o meu próximo e não oprimi-lo? Disseram-me isso na minha infância, e eu acreditei de bom grado, pois me disseram o que já estava na minha alma. Mas quem descobriu? Não a razão. A razão descobriu a luta pela existência e a lei que nos obriga a oprimir todos os que impedem a satisfação dos nossos desejos. Essa é a dedução da razão. Mas o amar o próximo, a razão jamais poderia descobrir, porque é irracional. Capítulo 13. Ilieven se lembrou de uma cena que presenciara recentemente entre Dolly e seus filhos. As crianças, abandonadas à própria sorte, começaram a cozinhar framboesas sobre as velas e esguichar leite na boca uma das outras com uma seringa. A mãe, flagrando-as nessas brincadeiras, começou a lembrá-las, na presença de Lieve, do incômodo que suas travessuras causavam aos adultos, e todo esse incômodo era por causa delas, e que, se quebrassem as xícaras, não teriam onde beber o chá, e que, se desperdiçassem o leite, não teriam o que comer e morreriam de fome. Lieve ficou impressionado com a incredulidade passiva e cansada com que as crianças ouviam o que a mãe lhes dizia. Estavam simplesmente irritadas por sua brincadeira divertida ter sido interrompida e não acreditavam em uma palavra do que a mãe dizia. De fato, não conseguiam acreditar, pois não conseguiam assimilar a imensidão de tudo que habitualmente desfrutavam, e, portanto, não conseguiam conceber que o que estavam destruindo era exatamente aquilo pelo qual viviam. Tudo isso acontece por si só, pensaram. E não há nada de interessante ou importante nisso, porque sempre foi assim e sempre será. E é sempre a mesma coisa. Não precisamos pensar nisso. Já está tudo pronto. Mas queremos inventar algo novo, algo nosso. Então, pensamos em colocar framboesas em uma xícara, cozinhá-las sobre uma vela e esguichar leite direto na boca um do outro. Isso é divertido, algo novo. Não é pior do que beber em xícaras? Não é exatamente a mesma coisa que nós fazemos, eu fiz, buscando com a ajuda da razão o significado das forças da natureza e o sentido da vida do homem? Ele pensou. E não fazem todas as teorias da filosofia o mesmo? Tentando, pelo caminho do pensamento, que é estranho e não natural ao homem, levá-lo ao conhecimento daquilo que ele já conhece há muito tempo e sabe com tanta certeza que não poderia viver sem isso? Não se vê claramente no desenvolvimento da teoria de cada filósofo que ele sabe de antemão qual é o principal significado da vida? Tão positivamente quanto o camponês Fyodor, e não um pouco mais claramente do que ele, e está simplesmente tentando, por um caminho intelectual duvidoso, retornar ao que todos sabem? Agora, deixem as crianças sozinhas, para que elas mesmas cuidem das coisas, façam suas louças, tirem o leite das vacas e assim por diante. Será que elas seriam travessas, então? Ora, morreriam de fome? Pois bem, deixe-nos com nossas paixões e pensamentos, sem qualquer ideia do Deus único, do Criador, ou sem qualquer ideia do que é certo, sem qualquer ideia do humor mal-moral. Apenas tente construir qualquer coisa sem essas ideias. Nós só tentamos destruí-los porque somos espiritualmente providos, exatamente como as crianças. De onde veio esse conhecimento alegre compartilhado com um camponês que, por si só, traspaz a minha alma? De onde o tirei? Criado com uma ideia de Deus, um cristão, toda minha vida é repleta das bênçãos espirituais que o cristianismo me deu, cheio delas, e vivendo dessas bênçãos como as crianças, eu não as entendia e destruía, isto é, tentava destruir aquele pelo qual eu vivia. E é assim que chega um momento importante da vida. Como as crianças, quando estão com frio e fome, eu me volto para ele. E ainda menos do que as crianças quando suas mães as repreendem por suas travessuras infantis. Sinto que meus esforços infantis de loucura desenfreada são imputados a mim. Sim, o que eu sei, não sei pela razão, mas me foi dado, revelado, e eu sei disso com meu coração pela fé na coisa principal ensinada pela Igreja. A Igreja, a Igreja. Levin repetiu para si mesmo. Virou-se para o outro lado e, apoiando-se no cotovelo, começou a olhar ao longe para um rebanho de gado atravessando em direção ao rio. Mas será que posso acreditar em tudo o que a Igreja ensina? Pensou, testando-se e pensando em tudo o que poderia destruir sua atual paz de espírito. Intencionalmente, lembrou-se de todas as doutrinas da Igreja que sempre lhe pareceram estranhas, sempre lhe constituíram um obstáculo. A criação? Mas como eu explicarei a existência? Pela existência? Pelo nada? O diabo e o pecado? Mas como eu explico o mal? A expiação? Mas eu não sei nada, e não posso saber nada além do que foi dito a mim e a todos os homens. E parecia-lhe que não havia um único artigo de fé da Igreja que pudesse destruir a coisa principal, a fé em Deus, na bondade, como o único objetivo do destino do homem. Sob cada artigo de fé da Igreja, podia-se colocar a fé a serviço da verdade, em vez dos próprios desejos. E cada doutrina não deixava simplesmente essa fé inabalável. Cada doutrina parecia essencial para completar aquele grande milagre, continuamente manifestado na Terra, que tornou possível a cada homem e a milhões de diferentes tipos de homens, sábios e imbecis, velhos e crianças, todos os homens, camponeses, Lvov, Kit, mendigos e reis, compreender perfeitamente a mesma coisa. E assim, construir aquela vida da alma que, por si só, vale a pena ser vivida e que, por si só, é preciosa para nós. Deitado de costas, ele olhou para o céu alto e sem nuvens. Não sei eu que aquele é um espaço infinito e que não é um arco redondo, mas, por mais que eu aperte os olhos e force a vista, não consigo vê-lo nem redondo nem delimitado. E apesar do meu conhecimento sobre o espaço infinito, estou incontestavelmente certo quando vejo uma cúpula azul sólida e mais certo do que quando forço os olhos para ver além dela. Levin parou de pensar e, por assim dizer, apenas ouviu vozes misteriosas que pareciam falar alegre e sinceramente dentro dele. Será que isso é fé? Pensou, com medo de acreditar em sua felicidade. Meu Deus, eu te agradeço, disse, engolindo os soluços e com as duas mãos, enxugando as lágrimas que lhe enchiam os olhos. Capítulo 14. Levin olhou para a frente e viu um rebanho de gado. Então, avistou sua armadilha com Raven nos postes e o cocheiro, que, dirigindo-se ao rebanho, disse algo ao pastor. Então, ouviu o barulho das rodas e o relincho do cavalo esguio perto dele. Mas estava tão absorto em seus pensamentos que nem se perguntou por que o cocheiro tinha vindo buscá-lo. Ele só pensou nisso quando o cocheiro se aproximou dele e gritou: "A patroa me mandou! Seu irmão chegou e um cavalheiro com ele." Devin caiu na armadilha e pegou as rédeas, como se tivesse acabado de acordar. Por um longo tempo, Lievin não conseguiu recuperar as faculdades. Ele olhou para o cavalo esguio, salpicado de espuma entre as ancas e no pescoço, onde os arreios roçavam. Olhou para Ivan, o cocheiro, sentado ao seu lado, e lembrou-se de que estava respirando o irmão. Pensou que sua esposa provavelmente estivesse incomodada com sua longa ausência e tentou adivinhar quem era o visitante que viera com seu irmão. E seu irmão, sua esposa e o hóspede desconhecido pareciam-lhe agora bem diferentes de antes. Ele imaginou que agora suas relações com todos os homens seriam diferentes. Com meu irmão não haverá mais aquele distanciamento que sempre existiu entre nós. Não haverá disputas. Com Kit, nunca haverá brigas. Com o visitante, seja ele quem for, serei amigável e gentil. Com os criados, com Ivan, tudo será diferente. Puxando as rédeas duras e segurando o bom cavalo que bufava de impaciência e parecia implorar para ser solto, Lievin olhou para Ivan sentado ao seu lado, sem saber o que fazer com a mão desocupada que continuamente apertava a camisa para baixo enquanto ela se avolumava e tentou encontrar algo para puxar conversa com ele. Teria dito que Ivan havia puxado a cilha da cela para cima demais, mas isso era como repreensão. Ele ansiava por uma conversa amigável e calorosa. Nada mais lhe ocorreu. Vossa Excelência deve manter-se à direita e tomar cuidado com aquele toco, disse o cocheiro, puxando as rédeas que Lievin segurava. Por favor, não me toque e não me ensine, disse Lievin, irritado com a interferência. Agora, como sempre, a interferência o deixava irritado e ele sentiu, com tristeza, o quão equivocada havia sido sua suposição de que sua condição espiritual poderia mudá-lo imediatamente em contato com a realidade. Ele não estava a nem 400 metros de casa quando viu Grisha e Tânia correndo para encontrá-lo. Tio Kostya, mamãe está chegando, e o avô, e Sergei Ivanovitch, e mais alguém, disseram eles, subindo na armadilha. Quem é ele? Uma pessoa terrivelmente terrível. E ele faz isso com os braços, disse Tânia, subindo na armadilha e imitando Katavasov. Velha ou jovem? Perguntou Lievin, rindo, lembrando-se de alguém, que ele não sabia quem, pela performance de Tânia. Ah, espero que não seja uma pessoa cansativa, pensou Lievin. Assim que se virou, numa curva da estrada e viu o grupo se aproximando, Lievin reconheceu Katavasov de chapéu de palha, caminhando, balançando os braços, exatamente como Tânia lhe mostrara. Katavasov gostava muito de discutir metafísica, tendo extraído suas noções de escritores de ciências naturais que nunca haviam estudado metafísica, e em Moscou, Lievin tivera muitas discussões com ele ultimamente. E um desses argumentos, no qual Katavasov obviamente considerou que ele saiu vitorioso, foi a primeira coisa em que Lievin pensou ao reconhecê-lo. Não, não importa o que eu faça, não vou discutir nem expressar minhas ideias levianamente, pensou ele. Saindo da armadilha e cumprimentando seu irmão e Katavasov, Lievin perguntou sobre sua esposa. Ela levou Mitya para Kolok, um bosque perto da casa. Ela queria que ele estivesse lá fora porque está muito quente lá dentro, disse Dolly. Lievin sempre aconselhara a esposa a não levar o bebê para a mata, por achar que era perigoso, e ele não gostou nada disso. Ela corre de um lugar para o outro com ele, disse o príncipe sorrindo. Eu a aconselhei a tentar colocá-lo na cela de gelo. Ela pretendia ir ao apiário? Ela achou que você estaria lá? Nós vamos para lá, disse Dolly. Bem, e o que você está fazendo? Disse Sergei Ivanovitch, afastando-se dos demais e caminhando ao lado dele. Ah, nada de especial, ocupado como sempre com a terra, respondeu Lievin. Bem, e você? Veio há muito tempo? Estávamos esperando você há muito tempo. Só por 15 dias, tenho muita coisa para fazer em Moscou. Com essas palavras, Os olhares dos irmãos se encontraram e Lievin, apesar do desejo que sempre tivera, mais forte do que nunca, de manter as relações afetuosas e ainda mais abertas com o irmão, sentiu-se constrangido ao encará-lo. Baixou os olhos e não sabia o que dizer. Refletindo sobre os assuntos de conversa que seriam agradáveis a Sergei Ivanovitch e o manteriam longe do assunto da guerra sérvia e da questão eslava, aos quais ele havia insinuado pela alusão ao que tinha que fazer em Moscou, Lievin começou a falar sobre o livro de Sergei Ivanovitch. Bem, houve alguma resenha do seu livro? Ele perguntou. Sergei Ivanovitch sorriu diante do caráter intencional da pergunta. Ninguém está interessado nisso agora, e eu menos ainda, disse ele. Veja só, Daria Alexandrovna, vamos tomar um banho, acrescentou, apontando com o guarda-sol para as nuvens brancas de chuva que se espreitavam acima das copas dos álamos. E essas palavras foram suficientes para restabelecer entre os irmãos aquele tom nada hostil, mas frio, que Lievin tanto desejava evitar. Lievin foi até Katavasov. Foi muita gentileza sua decidir vir, disse ele. Faz tempo que eu queria fazer isso. Agora vamos conversar um pouco. Vamos cuidar disso. Você anda lendo Spencer? Não, ainda não terminei de lê-lo, disse Lievin. Mas não preciso dele agora. Como assim? Interessante. Por quê? Quero dizer que estou plenamente convencido de que a solução dos problemas que me interessam jamais encontrarei nele e em seus semelhantes. Agora... Mas a expressão serena e bem-humorada de Katavasov de repente o atingiu, e ele sentiu tanta ternura por seu próprio humor feliz que ele estava inconfundivelmente perturbando com essa conversa, e se lembrou de sua resolução e parou de repente. Mas conversaremos mais tarde, acrescentou. Se formos para a Casa das Abelhas, é por aqui, por este pequeno caminho, disse ele, dirigindo-se a todos. Seguindo pelo caminho estreito até um pequeno brado não cortado, coberto de um lado por densos tufos de brilhante amora preta, entre os quais se erguiam aqui e ali altos tufos verdes escuros de Heller e Léboro, Lievin acomodou seus convidados na sombra densa e fresca dos jovens álamos, em um banco e alguns tocos colocados ali propositalmente para visitantes do apiário que pudessem ter medo das abelhas. E ele próprio foi até a cabana para pegar pão, pepinos e mel fresco para presenteá-los. Tentando fazer seus movimentos o mais deliberados possível e ouvindo as abelhas que zumbiam cada vez mais, ele caminhou pela pequena trilha até a cabana. Logo na entrada, uma abelha zumbiu furiosamente, presa em sua barba, mas ele a soltou cuidadosamente. Entrando na sala externa sombreada, tirou da parede seu véu, que pendia de um gancho, e o colocando, e enfiando as mãos nos bolsos, entrou no apiário cercado, onde, no meio de um espaço cuidadosamente aparado, em fileiras regulares, presas com ráfia em postes, estavam todas as colmeias que ele conhecia tão bem. As colmeias antigas, cada uma com sua própria história. E, ao longo das cercas, os enxames mais jovens que se amontoaram naquele ano. Em frente às aberturas das colmeias, seus olhos ficavam tontos ao observar as abelhas e os zangões girando em círculos no mesmo local, enquanto entre eles as abelhas operárias voavam para dentro e para fora com os despojos ou em busca deles, sempre na mesma direção, para dentro da floresta, para as tilhas floridas e de volta para as colmeias. Seus ouvidos estavam tomados pelo zumbido incessante em várias notas, ora o zumbido agitado da abelha operária voando rapidamente, ora o estridente zumbido do zangão preguiçoso, e o zumbido animado das abelhas em guarda, protegendo sua propriedade do inimigo e se preparando para picar. Do outro lado da cerca, o velho apicultor raspava um arco para servir de banheira e não viu Lievin. Lievin ficou parado no meio das colmeias e não o chamou. Ele estava feliz com a oportunidade de ficar sozinho para se recuperar da influência da vida cotidiana, que já havia deprimido seu bom humor. Achava que já tivera tempo de perder a paciência com Ivan, de mostrar frieza com o irmão e de conversar levianamente com Katavasov? Será que foi apenas um estado de espírito momentâneo? Passará sem deixar vestígios? Pensou. Mas, no mesmo instante, voltando ao seu estado de espírito, sentiu com alegria que algo novo e importante lhe acontecera. A vida real ofuscara apenas por um tempo a paz espiritual que ele havia encontrado, mas ela ainda permanecia intocada dentro dele. Assim como as abelhas, girando em torno dele, ameaçando e distraindo sua atenção, o impediam de desfrutar de completa paz física, forçando-o a conter seus movimentos para evitá-las. Assim, também as pequenas preocupações que o cercavam desde o momento em que caíra na armadilha restringiram sua liberdade espiritual. Mas isso durou apenas enquanto ele esteve entre elas. Assim como sua força física ainda não havia sido afetada, apesar das abelhas, também o era a força espiritual da qual ele acabara de tomar consciência. Capítulo 15. Você sabe, Kostya, com quem Sergei Ivanovich viajou para cá? Perguntou Dolly, distribuindo pepinos e mel para as crianças. Com Vronsky, ele vai para a Sérvia. E não sozinho, ele está levando um esquadrão com ele às suas próprias custas, disse Katavasov. É a coisa certa para ele, disse Levin. Então os voluntários ainda estão saindo? Acrescentou, olhando para Sergei Ivanovich. Sergei Ivanovich não respondeu. Ele estava cuidadosamente, com uma faca cega, retirando de um recipiente cheio de favos brancos uma abelha viva coberta de mel pegajoso. Eu acho que sim. Você deve ter visto o que estava acontecendo na estação ontem, disse Katavasov, mordendo um pepino com um som suculento. Bem, o que se deve fazer com isso? Por favor, explique-me, Sergei Ivanovich. Para onde estão indo todos esses voluntários com quem estão lutando? Perguntou o velho príncipe, inequivocamente retomando uma conversa que surgira na ausência de Levin. Com os turcos, respondeu Sergei Ivanovich, sorrindo serenamente, enquanto libertava a abelha, escura de mel e chutando impotente, e a colocava com a faca em uma folha robusta de álamo. Mas quem declarou guerra aos turcos? Ivan Ivanovich Ragozov e a condessa Lídia Ivanovna, auxiliados por Madame Stahl? Ninguém declarou a guerra, mas as pessoas se solidarizam com o sofrimento dos vizinhos e estão ansiosas para ajudá-los, disse Sergei Ivanovich. Mas o príncipe não está falando de ajuda, disse Levin, vindo em auxílio do sogro, mas de guerra. O príncipe diz que pessoas privadas não podem participar da guerra sem a permissão do governo. Kostya, veja bem, é uma abelha. Sério, elas vão nos picar? Disse Dolly, abanando uma vespa. Mas isso não é uma abelha, é uma vespa, disse Levin. Bem, bem, qual é a sua teoria? Perguntou Katavasov a Levin, com um sorriso, desafiando-o claramente para uma discussão. Por que os particulares não têm o direito de fazê-lo? Ah, bom, minha teoria é o seguinte. Por um lado, a guerra é algo tão bestial, cruel e terrível que nenhum homem, muito menos um cristão, pode individualmente assumir a responsabilidade de iniciar guerras. Isso só pode ser feito por um governo que é chamado a fazê-lo e é inevitavelmente levado à guerra. Por outro lado, tanto a ciência política quanto o senso comum nos ensinam que, em questões de Estado, e especialmente em questões de guerra, os cidadãos devem renunciar à sua vontade individual. Sergei Ivanovich e Katavasov tinham suas respostas prontas e ambos começaram a falar ao mesmo tempo. Mas a questão é, meu caro amigo, que pode haver casos em que o governo não cumpre a vontade dos cidadãos e então o público impõe sua vontade, disse Katavasov. Mas, evidentemente, Sergei Ivanovich não aprovou a resposta. Suas sobrancelhas se contraíram diante das palavras de Katavasov e ele disse algo mais. Você não coloca a questão sob a luz verdadeira. Não se trata aqui de uma declaração de guerra, mas simplesmente da expressão de um sentimento cristão humano. Nossos irmãos, conosco em religião e raça, estão sendo massacrados. Mesmo supondo que não fossem nossos irmãos nem companheiros cristãos, mas simplesmente crianças, mulheres, idosos, o sentimento é despertado e os russos se mobilizam avidamente para ajudar a impedir essas atrocidades. Imagine se você estivesse andando pela rua e visse homens bêbados espancando uma mulher ou uma criança. Imagino que não pararia para perguntar se a guerra havia sido declarada contra os homens, mas se jogaria sobre eles e protegeria a vítima. Mas eu não deveria matá-los, disse Levin. Sim, você os mataria? Eu não sei. Se eu visse isso, poderia ceder ao meu impulso do momento, mas não posso dizer de antemão. E tal impulso momentâneo não existe e não pode existir, no caso da opressão dos povos eslavos. Talvez para você não haja, mas para outros há, disse Sergei Ivanovitch, franzindo a testa em desagrado. Ainda existem tradições entre o povo eslavo da verdadeira fé, sofrendo sob o jugo dos filhos impuros de Agá. O povo ouviu falar dos sofrimentos de seus irmãos e falou. Talvez, disse Levin evasivamente. Mas não vejo. Eu mesmo sou uma dessas pessoas e não sinto isso. Aqui estou eu também, disse o velho príncipe. Tenho estado no exterior e lido jornais, e devo confessar que, até a época das atrocidades búlgaras, não conseguia entender por que os russos, de repente, se afeiçoaram tanto aos seus irmãos eslavos, enquanto eu não sentia a menor afeição por eles. Fiquei muito chateado. Pensei que eu era um monstro, o que era a influência de Carlsbad sobre mim. Mas desde que cheguei aqui, minha mente ficou tranquila. Vejo que há pessoas além de mim que só se interessam pela Rússia e não por seus irmãos eslavos. Aqui está Konstantin também. Opiniões pessoais não significam nada em tal caso, disse Sergei Ivanovitch. Não é uma questão de opiniões pessoais quando toda a Rússia, todo o povo, expressou sua vontade. Mas desculpe-me, eu não vejo assim. As pessoas não sabem nada sobre isso, se você chegar a esse ponto, disse o velho príncipe. Ah, papai! Como você pode dizer isso? E no domingo passado, na igreja? Disse Dolly, ouvindo a conversa. Por favor, me dê um pano, disse ela ao velho, que olhava para as crianças com um sorriso. Ora, não é possível que tudo... Mas o que houve na igreja no domingo? O padre foi instruído a ler aquilo, e ele leu. Eles não entenderam uma palavra. Então, disseram-lhes que haveria uma coleta para um objeto piedoso na igreja. Bem, eles sacaram seus meios pence e os deram, mas não souberam dizer para quê. As pessoas não podem deixar de saber. O senso de seus próprios destinos está sempre nas pessoas, e em momentos como o presente esse senso encontra a expressão, disse Sergei Ivanovitch com convicção, olhando para o velho apicultor. O belo velho, com barba preta e grisalha e cabelos grossos e prateados, ficou imóvel, segurando uma xícara de mel, olhando do alto de sua figura alta com serenidade amigável para os gentis, obviamente não entendendo nada da conversa e não se importando em entendê-la. É isso mesmo, sem dúvida, disse ele, balançando a cabeça significativamente ao ouvir as palavras de Sergei Ivanovitch. Então, pergunte a ele. Ele não sabe nada sobre isso e não pensa em nada, disse Levin. Você ouviu falar da guerra, Mikhalich? Perguntou, virando-se para ele. O que leem na igreja? O que você acha disso? Devemos lutar pelos cristãos? Ora, o que devemos pensar? Alexandre Nikolaevich, nosso imperador, pensou por nós. Ele realmente pensa por nós em todas as coisas. Está mais claro para ele ver. Devo trazer um pouco mais de pão? Dar mais um pouco para o rapazinho? Disse ele, dirigindo-se a Daria Alexandrovna e apontando para Grisha, que havia terminado sua crosta. Não preciso perguntar, disse Sergei Ivanovitch. Vimos e estamos vendo centenas e centenas de pessoas que desistem de tudo para servir uma causa justa. Vêm de todas as partes da Rússia e expressam direta e claramente seus pensamentos e objetivos. Elas trazem seus meios, centavos ou vão elas mesmas e dizem diretamente para quê? O que isso significa? Isso significa, na minha opinião, disse Levin, que estava começando a se aquecer, que entre 80 milhões de pessoas sempre podem ser encontradas, não centenas, como agora, mas dezenas de milhares de pessoas que perderam sua casta, vagabundos que estão sempre prontos para ir a qualquer lugar. Para as bandas de Pogachev, para Kiva, para Sérvia, eu lhes digo que não se trata de centenas ou de vagabundos, mas dos melhores representantes do povo, disse Sergei Ivanovitch com tanta irritação como se estivesse defendendo o último centavo de sua fortuna. E quanto às assinaturas? Neste caso, é um povo inteiro expressando diretamente sua vontade. A palavra povo é tão vaga, disse Levin. Os clérigos paroquiais, os professores, em um em cada 1000 camponeses, talvez, saibam do que se trata. Os outros 80 milhões, como Mikhailich, longe de expressar sua vontade, não têm a menor ideia do que lhes resta para expressar sua vontade. Que direito temos de dizer que esta é a vontade do povo? Capítulo 16. Sergei Ivanovitch, experiente em argumentação, não respondeu, mas imediatamente mudou a conversa para outro aspecto do assunto. Ah, se você quiser conhecer o espírito do povo por meio de cálculos aritméticos, é claro que é muito difícil chegar a ele. E o voto não foi introduzido entre nós e não pode ser introduzido, pois não expressa a vontade do povo, mas há outras maneiras de alcançá-lo. Ele é sentido no ar, é sentido pelo coração. Não falarei daquelas correntes profundas que se agitam no oceano tranquilo do povo e que são evidentes para qualquer homem sem preconceitos. Vejamos a sociedade em seu sentido estrito. Todas as mais diversas camadas do público educado, antes hostis, fundem-se em uma só. Toda divisão chega ao fim. Todos os órgãos públicos dizem a mesma coisa repetidamente. Todos sentem a poderosa torrente que os alcançou e os carrega em uma direção. Sim, todos os jornais dizem a mesma coisa, disse o príncipe. Mas é a mesma coisa que todos os sapos coaxam antes de uma tempestade. Não se ouve nada por causa deles. Sapos ou não, não sou editor de um jornal e não quero defendê-los. Mas estou falando da unanimidade no mundo intelectual, disse Sergei Ivanovitch, dirigindo-se ao irmão. Levin teria respondido, mas o velho príncipe o interrompeu. Bem, sobre essa unanimidade, isso é outra coisa, pode-se dizer, disse o príncipe. Tem meu genro, Stepan Arkadievich, você o conhece. Ele agora tem um lugar no comitê de uma comissão e sei lá o quê, não me lembro. Só que não tem nada a ver com isso. Ora, Dolly, não é segredo. É um salário de 8.000. Tente perguntar a ele se o cargo dele é útil. Ele lhe provará que é extremamente necessário. Ele também é um homem honesto, mas não há como negar a utilidade de 8.000 rublos. Sim, ele me pediu para dar uma mensagem a Daria Alexandrovna sobre seu posto, disse Sergei Ivanovitch, relutantemente, sentindo que o comentário do príncipe era inoportuno. Assim acontece com a unanimidade da imprensa. Isso me foi explicado. Assim que há guerra, suas rendas dobram. Como podem deixar de acreditar nos destinos dos povos e das raças eslavas e tudo mais? Não gosto de muitos dos artigos, mas isso é injusto, disse Sergei Ivanovitch. Eu só imporia uma condição, prosseguiu o velho príncipe. Alphonse Karr disse uma coisa fundamental antes da guerra com a Prússia. Você considera a guerra inevitável? Muito bem. Que todos os que defendem a guerra sejam alistados e em um regimento especial de guardas avançados, para frente de cada tempestade, de cada ataque, para liderá-los a todos. Os editores fariam um belo trabalho, disse Katavasov, com um rugido alto ao imaginar os editores que conhecia nessa legião selecionada. Ora, mas eles correriam, disse Dolly. Eles só atrapalhariam. Ah, se eles fugissem, então teríamos metralha ou cossacos com chicotes atrás deles, disse o príncipe. Mas isso é uma piada e de mau gosto, se me permite, príncipe, disse Sergei Ivanovitch. Não vejo que tenha sido uma brincadeira, que... Levin estava começando, mas Sergei Ivanovitch o interrompeu. Cada membro da sociedade é chamado a fazer o seu trabalho específico, disse ele. E os homens de pensamento fazem o seu trabalho quando expressam sua opinião pública. E a expressão sincera e plena da opinião pública é um serviço da imprensa e um fenômeno que nos alegra ao mesmo tempo. 20 anos atrás, deveríamos ter ficado em silêncio, mas agora ouvimos a voz do povo russo, que está pronto para se levantar como um só homem e pronto para se sacrificar por seus irmãos oprimidos. E isso é um grande passo e uma prova de força. Mas não se trata apenas de fazer um sacrifício, mas de matar turcos, disse Lievin timidamente. As pessoas fazem sacrifícios e estão dispostas a fazer sacrifícios por suas almas, mas não por assassinato, acrescentou, conectando instintivamente a conversa com as ideias que o absorviam. Pela alma deles? Essa é uma expressão muito intrigante para um cientista natural. Entende? Que tipo de coisa é a alma? Disse Katavasov, sorrindo. Ah, você sabe. Não, por Deus, não tenho a menor ideia, disse Katavasov com uma gargalhada alta. Eu não trago paz, mas uma espada. Diz Cristo, respondeu Sergei Ivanovich, citando tão simplesmente como se fosse a coisa mais fácil de entender a passagem que sempre intrigou Lievin. É isso mesmo, sem dúvida, repetiu o velho. E ele estava parado perto deles e respondeu a um olhar casual lançado em sua direção. Ah, meu caro amigo, você está derrotado, completamente derrotado, falou Katavasov bem-humorado. Lievin ficou vermelho de irritação, não por ter sido derrotado, mas por não ter conseguido se controlar e ter sido arrastado para uma discussão. Não, não posso discutir com eles, pensou. Eles usam armaduras impenetráveis, enquanto eu estou nu. Ele percebeu que era impossível convencer seu irmão e Katavasov e via ainda menos possibilidade de concordar com eles. O que eles defendiam era o próprio orgulho intelectual que quase o arruinara. Ele não podia admitir que algumas dezenas de homens, entre eles seu irmão, tivessem o direito, com base no que lhes fora dito por algumas centenas de voluntários loquazes que afluíam à capital, de dizer que eles e os jornais estavam expressando a vontade e o sentimento do povo, um sentimento que se expressava em vingança e em assassinato. Ele não podia admitir isso, porque não via a expressão de tais sentimentos nas pessoas entre as quais vivia, nem os encontrava em si mesmo. Não podia deixar de se considerar uma das pessoas que compunham o povo russo, e acima de tudo porque ele, como o povo, não sabia e não podia saber o que é para o bem comum, embora soubesse, sem sombra de dúvida, que esse bem comum só poderia ser alcançado pela estrita observância daquela lei do certo e do errado que foi revelada a todos os homens. E, portanto, não podia desejar ou defender a guerra por quaisquer objetivos gerais. Ele disse como Mikhailich e o povo que expressaram seus sentimentos nos convites tradicionais dos Variage. Sejam príncipes e governem sobre nós. De bom grado, prometemos completa submissão. Todo o trabalho, todas as humilhações, todos os sacrifícios nós assumimos, mas não julgaremos nem decidiremos. E agora, de acordo com o relato de Sergei Ivanovich, o povo havia renunciado a esse privilégio que havia comprado a um preço tão alto. Ele queria dizer também que, se a opinião pública fosse um guia infalível, por que as revoluções e a comuna não seriam tão legítimas quanto o movimento em favor dos povos eslavos? Mas essas eram meras ideias que não resolveriam nada. Uma coisa era evidente. Naquele momento, a discussão estava irritando Sergei Ivanovich e, portanto, era errado continuá-la. E Lievin parou de falar e chamou a atenção de seus convidados para o fato de que as nuvens de tempestade estavam se formando e que era melhor irem para casa antes que chovesse. Capítulo 17. O velho príncipe e Sergei Ivanovich caíram na armadilha e partiram. O resto do grupo correu para casa a pé. Mas as nuvens de tempestade, tornando-se brancas e depois pretas, desceram tão rapidamente que eles tiveram que acelerar o passo para chegar em casa antes da chuva. As nuvens mais à frente, baixas e negras como fumaça carregada de fuligem, avançavam com extraordinária rapidez pelo céu. Ainda estavam a 200 passos de casa e uma rajada de vento já havia soprado e a cada segundo a chuva torrencial podia ser esperada. As crianças corriam à frente, soltando gritos assustados e alegres. Daria Alexandrovna, lutando penosamente com as saias que lhe grudavam nas pernas, não caminhava, mas corria com os olhos fixos nas crianças. Os homens do grupo, segurando os chapéus, caminhavam a passos largos ao lado dela. Estavam na escada quando uma grande gota caiu, espirrando na beira da calha de ferro. As crianças e os mais velhos, atrás delas, correram para o abrigo da casa, conversando alegremente. Katerina Alexandrovna? Levin perguntou a Agafia Mikhailovna, que os recebeu com lenços e tapetes no corredor. Pensamos que ela estava com você, ela disse. E Mitya? Ele deve estar no bosque? E a enfermeira com ele? Levin pegou os tapetes e correu em direção ao bosque. Naquele breve intervalo de tempo, as nuvens de tempestade se moveram, cobrindo o sol tão completamente que ele ficou escuro como um eclipse. Teimosamente, como se insistisse em seus direitos, o vento deteve Levin e, arrancando as folhas e flores das tilhas e desnudando os galhos de bétulas brancas em uma estranha e indecorosa nudez, retorceu tudo de um lado. Acácias, flores, badanas, capim alto e copas altas de árvores. As camponesas que trabalhavam no jardim correram gritando para se abrigar nos aposentos dos criados. A chuva torrencial já havia lançado seu véu branco sobre toda a floresta distante e metade dos campos próximos e descia rapidamente sobre o bosque. A umidade da chuva que jorrava em pequenas gotas podia ser sentida no ar. Mantendo a cabeça inclinada para frente e lutando contra o vento que tentava arrancar as mantas, Levin se aproximava do bosque e acabara de avistar algo branco atrás do carvalho, quando, de repente, houve um clarão. A terra inteira pareceu pegar fogo e a abóbada celeste apareceu desabar sobre suas cabeças. Abrindo os olhos cegos, Levin olhou através do espesso véu de chuva que o separava do bosque e, para seu horror, a primeira coisa que viu foi a crista verde do carvalho familiar no meio do bosque, mudando estranhamente de posição. Será que foi atingida? Levin mal teve tempo de pensar quando, movendo-se cada vez mais rápido, o carvalho desapareceu atrás das outras árvores e ele ouviu o estrondo da grande árvore caindo sobre as outras. O clarão do relâmpago, o estrondo do trovão e o arrepio instantâneo que percorreu foram todos misturados para Levin e uma única sensação de terror. Meu Deus, não eles, ele disse. Embora ele tenha pensado imediatamente em quão sem sentido era sua prece para que eles não fossem mortos pelo carvalho que havia caído, ele a repetiu, sabendo que não havia nada melhor a fazer do que proferir essa prece sem sentido. Correndo até o lugar onde costumavam ir, ele não os encontrou lá. Estavam na extremidade do bosque, sob uma velha tilha, chamavam-no. Duas figuras em vestidos escuros. Eram vestidos leves de verão quando começaram. Estavam de pé, curvadas sobre algo. Era Kitty com a enfermeira. A chuva já estava cessando e começava a clarear quando Levin as alcançou. A enfermeira não estava molhada na parte inferior do vestido, mas Kitty estava encharcada e suas roupas encharcadas grudavam nela. Embora a chuva tivesse parado, eles ainda estavam na mesma posição em que estavam quando a tempestade começou. Ambos estavam curvadas sobre um carrinho de bebê com um guarda-chuva verde. Vivo? Ileso? Graças a Deus! Disse ele, chapinhando com as botas encharcadas na água, parada e correndo até elas. O rosto rosado e molhado de Kitty estava voltado para ele, e ela sorriu timidamente sob seu chapéu disforme e encharcado. Você não tem vergonha de si mesmo? Não consigo imaginar como você pode ser tão imprudente, disse ele irritado para a esposa. Não foi minha culpa, na verdade, A gente só ia sair quando ele fez tanto barulho que tivemos que trocá-lo. A gente só... Kit começou a se defender. Mitya estava ileso, seco e ainda dormindo profundamente. Bem, graças a Deus. Não sei o que estou dizendo. Eles recolheram os pertences molhados do bebê. A enfermeira pegou o bebê e o carregou. Lieve encaminhou ao lado da esposa e, arrependido por ter ficado tão bravo, apertou a mão dela quando a enfermeira não estava olhando. Capítulo 18. Durante todo aquele dia, nas conversas extremamente diferentes das quais participou, apenas como se fosse com a camada superior de sua mente, apesar da decepção de não encontrar a mudança que esperava em si mesmo, Lieven esteve o tempo todo alegremente consciente da plenitude de seu coração. Depois da chuva, estava molhado demais para dar uma caminhada. Além disso, as nuvens de tempestade ainda pairavam no horizonte e se acumulavam aqui e ali, negras e trovejantes na borda do céu. O grupo inteiro passou o resto do dia em casa. Não houve mais discussões. Pelo contrário, depois do jantar, todos estavam no mais amável estado de espírito. A princípio, Katavasov divertia as moças com suas piadas originais, que sempre agradavam as pessoas que o conheciam pela primeira vez. Então, Sergei Ivanovitch o convenceu a contar-lhes as observações muito interessantes que fizera sobre os hábitos e características das moscas domésticas comuns e seu modo de vida. Sergei Ivanovitch também estava de bom humor e, durante o chá, seu irmão o convidou para explicar suas visões sobre o futuro da questão oriental, e ele falou de forma tão simples e tão bem que todos ouviram com atenção. Kitty foi a única que não ouviu tudo. Foi chamada para dar banho em Mitya. Poucos minutos depois de Kitty sair do quarto, ela mandou chamar Lieven para ir ao berçário. Deixando o chá, interrompendo com pesar a conversa interessante e, ao mesmo tempo, perguntando-se inquieto porque havia sido chamado, já que isso só acontecia em ocasiões importantes, Lieven foi até o quarto das crianças. Embora se interessasse muito pelas visões de Sergei Ivanovitch sobre a nova era na história que seria criada pela emancipação de 40 milhões de homens de raça eslava atuando com a Rússia, uma concepção completamente nova para ele, e embora estivesse perturbado por uma inquietante surpresa por ter sido chamado por Kitty, assim que saiu da sala de estar e ficou sozinho, somente voltou imediatamente aos pensamentos daquela manhã. E todas as teorias sobre a importância do elemento eslavo na história do mundo lhe pareciam tão triviais em comparação com o que se passava em sua própria alma, que ele instantaneamente esqueceu tudo e voltou ao mesmo estado de espírito daquela manhã. Ele não se lembrou, como fizera em outras ocasiões, de toda a sequência de pensamentos, da qual não precisava. Retomou imediatamente o sentimento que o guiara, que estava ligado àqueles pensamentos, e sentiu esse sentimento em sua alma ainda mais forte e definido do que antes. Não precisou, como fizera em tentativas anteriores, de encontrar argumentos reconfortantes, reviver toda uma cadeia de pensamentos para encontrar o sentimento. Agora, ao contrário, o sentimento de alegria e paz era mais intenso do que nunca, e o pensamento não conseguia acompanhar o ritmo do sentimento. Ele atravessou o terraço e olhou para duas estrelas que haviam surgido no céu que escurecia, e de repente se lembrou. Sim, olhando para o céu, pensei que a cúpula que vejo não era uma ilusão, e então pensei algo, mas esquivei de encarar algo, refletiu. Mas seja lá o que for, não há como refutar. Basta pensar e tudo ficará claro. Assim que entrou no quarto das crianças, lembrou-se do que havia evitado enfrentar. Era que, se a principal prova da divindade era sua revelação do que é certo, como essa revelação se limita apenas à Igreja Cristã? Que relação tem com essa revelação as crenças dos budistas, maometanos, que pregavam e também praticavam o bem? Parecia-lhe que tinha uma resposta para essa pergunta, mas não teve tempo de formulá-la para si mesmo antes de entrar no quarto do bebê. Kitty estava de pé, com as mangas arregaçadas, sobre o bebê na banheira. Ao ouvir os passos do marido, virou-se para ele, chamando-o com um sorriso. Com uma das mãos, segurava o bebê gordinho que flutuava e se esparramava de costas, enquanto com a outra apertava a esponja sobre ele. — Venha! Olhe! Olhe! — disse ela quando o marido se aproximou. — Agafia Mikhailovna tem razão. Ele nos conhece. Mitya deu naquele dia sinais inconfundíveis e incontestáveis de reconhecimento de todos os seus amigos. Assim que Levin se aproximou da banheira, o experimento foi tentado e completamente bem-sucedido. O cozinheiro, chamado com este objetivo, inclinou-se sobre o bebê, franziu a testa e balançou a cabeça em desaprovação. Kitty inclinou-se para ele. Ele lhe lançou um sorriso radiante, apoiou as mãozinhas na esponja e piou, emitindo um som tão estranho e satisfeito com os lábios que Kitty e a babá não estavam sozinhas em sua admiração. Levin também ficou surpreso e encantado. O bebê foi retirado do banho, encharcado com água, enrolado em toalhas, seco e, após um grito agudo, entregue à mãe. Bem? Fico feliz que você esteja começando a amá-lo, disse Kitty ao marido. Depois de se acomodar confortavelmente em seu lugar de costume, com o bebê no peito. Estou tão feliz. Isso começou a me incomodar. Você disse que não sentia nada por ele. Não, eu disse isso. Só disse que estava decepcionado. O quê? Decepcionada com ele? Não, decepcionado com ele, mas com os meus próprios sentimentos. Eu esperava mais. Eu esperava uma onda de novas emoções deliciosas que me surpreenderia. E então, em vez disso, nojo, pena. Ela ouviu atentamente, olhando para ele por cima do bebê, enquanto colocava de volta em seus dedos finos os anéis que havia tirado ao dar banho em Mitya. E acima de tudo, pode haver muito mais apreensão e pena do que prazer. Hoje, depois daquele susto na tempestade, entendo o quanto amo. O sorriso de Kitty era radiante. Você ficou com muito medo? Disse ela. Eu também, mas sinto mais agora que acabou. Vou dar uma olhada no carvalho. Como Katavasov é simpático. E que dia feliz tivemos juntos. E você é tão gentil com Sergei Ivanovich. Quando quer ser? Bem, volte para eles. Aqui é sempre tão quente e úmido depois do banho. Capítulo 19. Saindo do quarto das crianças e ficando sozinho novamente, Levin retornou imediatamente ao pensamento no qual havia algo não claro. Em vez de ir para a sala de estar, onde ouvia vozes, ele parou no terraço e, apoiando os cotovelos no parapeito, olhou para o céu. Estava bastante escuro agora, e no sul, para onde ele olhava, não havia nuvens. A tempestade havia se deslocado para o lado oposto do céu, e havia relâmpagos e trovões distantes vindos daquele lado. Levin ouviu o pingar monótono das tilhas no jardim e olhou para o triângulo de estrelas que conhecia tão bem, e para a Via Láctea, com os seus galhos que o atravessavam. A cada relâmpago, a Via Láctea e até mesmo as estrelas brilhantes desapareciam, mas assim que o relâmpago se apagava, elas reapareciam em seus lugares como se alguma mão as tivesse jogado de volta com precisão. Bem, o que me deixa perplexo? Disse Levin para si mesmo, sentindo de antemão que a solução para suas dificuldades estava pronta em sua alma, embora ainda não soubesse. Sim, a única manifestação inconfundível e incontestável da divindade é a lei do certo e do errado, que veio ao mundo por revelação e que sinto em mim mesmo e em cujo reconhecimento não me faço, mas, queira eu ou não, me torno um com os outros homens em um corpo de crentes que se chama igreja. Bem, mas os judeus, os maometanos, os confucionistas, os budistas, e quanto a eles? Perguntou-se a si mesmo a pergunta que temia enfrentar. Será que essas centenas de milhões de homens podem ser privados daquela bênção suprema sem a qual a vida não tem sentido? Ponderou por um momento, mas imediatamente se corrigiu. Mas o que estou questionando? Disse para si mesmo. Questiono a relação de todas as diferentes religiões de toda a humanidade com a divindade. Questiono a manifestação universal de Deus para todo o mundo com todas essas névoas. O que estou fazendo? A mim, individualmente, ao meu coração, foi revelado um conhecimento além de qualquer dúvida, inatingível pela razão, e aqui estou eu, obstinadamente tentando expressar esse conhecimento em razão e palavras. Não sei eu que as estrelas não se movem? Perguntou-se, olhando para o planeta brilhante que havia mudado de posição até o galho mais alto da bétula. Mas, observando os movimentos das estrelas, não consigo imaginar a rotação da Terra, e estou certo em dizer que as estrelas se movem. E poderiam os astrônomos ter compreendido e calculado alguma coisa se tivessem levado em conta todos os movimentos complexos e variados da Terra? Todas as conclusões maravilhosas às que chegaram sobre as distâncias, pesos, movimentos e deflexões dos corpos celestes baseiam-se apenas nos movimentos aparentes dos corpos celestes em torno de uma Terra estacionária, naquele mesmo movimento que vejo diante de mim agora, que tem sido assim para milhões de homens durante longas eras, e que foi e sempre será semelhante, e em que sempre se pode confiar. E assim como as conclusões dos astrônomos teriam sido vãs e incertas se não se baseassem em observações dos céus observados, em relação a um único meridiano e a um único horizonte, assim também seriam vãs e incertas as minhas conclusões se não se baseassem naquela concepção de direito, que foi e será sempre semelhante para todos os homens, que me foi revelada como cristão e na qual sempre se pode confiar em minha alma. A questão das outras religiões e suas relações com a divindade não tenho o direito de decidir, nem a possibilidade de decidir. Ah, então você entrou? Ele ouviu a voz de Kitty de repente, enquanto ela vinha pelo mesmo caminho em direção à sala de estar. O que foi? Você não está preocupado com nada, não é? Ela disse, olhando fixamente para o rosto dele sob a luz das estrelas. Mas ela não poderia ter visto o rosto dele se um relâmpago não tivesse escondido as estrelas e o revelado. Naquele clarão, ela viu o rosto dele distintamente e, vendo-o calmo e feliz, sorriu para ele. Ela entende, pensou ele. Ela sabe o que estou pensando. Devo contar a ela ou não? Sim, vou contar. Mas no momento em que ele estava prestes a falar, ela começou a falar. Kostya, faça uma coisa para mim, disse ela. Vá até o canto da sala e veja se arrumaram tudo para Sergei Ivanovitch. Não consigo muito bem. Veja, por favor, se já colocaram um novo lavatório. Muito bem, irei imediatamente, disse Lievin, levantando-se e beijando-a. Não, é melhor eu não falar sobre isso, pensou ele quando ela entrou antes dele. É um segredo só meu, de vital importância para mim, e não deve ser expresso em palavras. Esse novo sentimento não me mudou, não me fez feliz e iluminada de repente, como eu havia sonhado, assim como o sentimento pelo meu filho. Também não houve surpresa nisso. Fé. Ou não fé. Não sei o que é. Mas esse sentimento surgiu de forma igualmente imperceptível através do sofrimento e se enraizou firmemente em minha alma. Continuarei do mesmo jeito, perdendo a paciência com Ivan, o cocheiro, entrando em discussões furiosas, expressando minhas opiniões sem tato. Ainda haverá o mesmo muro entre o santo dos santos da minha alma e as outras pessoas, até mesmo minha esposa. Ainda continuarei repreendendo-a pelo meu próprio terror e sentindo remorso por isso. Ainda serei incapaz de entender com minha razão por que rezo, e ainda continuarei rezando. Mas minha vida agora, toda minha vida, parte de qualquer coisa que possa me acontecer, cada minuto dela não é mais sem sentido, como era antes, mas tem o significado positivo da bondade, que tem o poder de colocar nela. Fim do livro. E chegamos ao fim deste livro. Fico muito feliz de ter acompanhado você na leitura dessa história. Se gostou deste conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários quais outras obras você gostaria de encontrar aqui. Nos encontramos no próximo livro. Até lá!